Atenção, Kranzebeck! É o top de 4, já vai! Já vai! Nasci aqui, 30 anos atrás, e minha história agora eu vou contar. Eu sou o Super, sou Mario Bros. Aperta Start, tá na hora de jogar. Luigi, Yoshi, Princesa e Toad, minha galera é um show. Os meus games são demais, melhores não tem. Todo review da IGN da nota 10. Mas o melhor é quando eu pego a estrela. Eu sou, eu sou o Mario Bros. Sempre o ofício de encanador. Estou no Super Nintendo DS Wii, jogando tênis no kart, fazendo a festa. Eu sou, eu sou o Mario Bros. Baixo frente soco.com. Começando a sua 107ª edição! Ah, só chama as punhitas, cara. E o Arara e o Pombo nem vieram gravar hoje, tá ligado? E é isso aí. Nessa semana, pra quem é feio e não sabe as regras, estou falando, nós seguimos a regra clara, né? Não é lapso. Depois do episódio de Chico Ninja, é o quê? Alguma coisa. Não, episódio random. E depois do episódio random... Não. Qual que é random? Os random, na verdade, são o Disco Ninja e o de Views, né? O que tá entre eles é o que não é random. Parece random, mas não é. Depois disso, nós temos episódio de reviews chamado O que Nós Temos Julgado! E pra quem não sabe, tá dando mole, eu sou o Ninja Inimigo. E essa semana aqui com a gente tem o Ilax. Eu fazia muito dever de casa citando o Eric Hobsbawm no livro de história e trocando de canal depois que o Ratinho acabava pra não ver a Abby segunda-feira. E agora os dois se foram. Tô triste, cara. Ratinho morreu? Não, mas a Abby morreu. O filho do Ratinho vai ser prefeito de Curitiba. Parabéns ao povo de Curitiba. Pilantra, dá um pascalho aí, ó. O Killer Asus. Porra, cara, não pensei em nenhuma frase pra falar. Que merda. Então, tipo, beleza, a Abby morreu antes ela do que eu. Nossa. O Brooks. Tô me sentindo muito virgem de 40 anos. Eu sou o último cara que finalmente tem uma televisão HD. Minha vida de videogame melhorou infinitamente. Olha. Então parabéns pra mim. Cara, você deveria dizer, a minha vida pornográfica melhorou infinitamente. Cara, eu tava falando disso, assim, dá pra abrir a internet, assim, dá pra abrir um sitezinho diferente. E já que a gente tava falando de virgem de 40 anos, pô, Kat Dennings, né? Pô, tem que ter um aplicativo na televisão do RedTube, alguma coisa assim, né, pô? Não, isso é só no Xbox do Ludobardo. E não, deixa eu falar outra história. E o ogro, ele mesmo. Da Dilma Marina também morreu. Fiquei triste. É verdade, cara. Porra, muito mais importante que o Eric Hobsbawm e a Abby juntos, cara. É verdade. Caraca, que triste. Quem morreu? Tem gente que morre na data errada, né, cara? Eu lembro, cara, quando o Papa Paulo II morreu um cara importantão, assim. E aí, meses depois, as pessoas... Ih, aquele cara também morreu, né? Morreu quando? Ah, sei lá, depois do Papa. E ninguém ligou. Ou então, quando aquela mulher que fazia as Panteras morreu. Um dia depois do Michael Jackson. E nego cagou pra sim, ela. Sim, verdade. E nessa semana, nós vamos falar da historinha das cavernas, seguida da última história nas crônicas de Xenoblade, falar dos dragões duplos que renasceram e depois disso, Dash no seu iPhone, Dash. No iPad. Tudo isso e muito mais depois dos e-mails. Aguardem. Está entrando no ar a primeira versão do Saci de Patinete de versões Lan House, a leitura de e-mails do Eu Gosto de Jogos do Baixo Frente Soco. Eu sou o Ilapso, como sempre, quem está aqui é o cara que mais participa de leitura de e-mails, o que mais gosta de todo mundo aqui, Senhor Eternidade, fala aí. Fala aí, cara, belezinha? Saci de Patinete, que é um ícone da leitura de e-mails do Baixo Frente Soco, ele não aparece há muito tempo, né, galera? Eu não lembro qual foi a última vez que eu li um e-mail do Saci de Patinete. Eu vou até fazer uma busca aqui no meu e-mail pra saber quando foi, né, que ele sumiu, assim, das nossas vidas, cara. Porque ele realmente, assim, é conhecido. Os outros ouvintes sabiam quem era o Saci de Patinete. Comentavam sobre o Saci de Patinete. E o cara, assim, ele não manda e-mail pra gente desde setembro de 2011, cara. Muito estranho isso, hein, cara. Será que foi porque ele tomou fora da Bebs, cara? Será que é isso? Cara, então... Cara, é verdade, cara. A gente não recebe e-mail do Saci de Patinete há um ano e um mês já. Cara, então, assim, olha que o nome de verdade dele é Onassis, o rei do onanismo. Pois é, né, cara? O rei do onanismo. Começando com uns abraços aqui pro inimigo público, que diz que até era fã de Final Fantasy Tactics, mas depois que conheceu o podcast passou a odiar. Deve ser por minha causa. E o pessoal que comentou sobre o episódio de Scott Pilgrim. O Max Sunday Guy, que cita a memória super distorcida do Scott Pilgrim, que achava que era um cara legal com todo mundo, mas era um babaca com as ex-namoradas. O Bruno Van Dijk, que antecipa aqui que hoje era um episódio de revisões, manda oi pra todo mundo que tá fazendo review aqui hoje. Ele disse que assistiu ao filme e que tá baixando as HQs e que foi muito boa a ideia de fazer o canal do Twitch. Ele tá assinando e participou da promoção e diz que é uma boa distração ver a galera jogando LOL e Torchlight. O Tamanduá Narcisista disse que finalmente teve um assunto de que ele entendia no podcast. Ele leu o gibi recentemente, assistiu ao filme, então ainda lembra de muitos detalhes. Ele elogia aqui as músicas de abertura do podcast e que daqui a pouco pode rolar um Disco Ninja com a gente escolhendo as músicas de abertura preferidas. Tá na hora mesmo. Cyberhouse BR manda todo mundo se fuder, disse que conheceu o cast no iPhone dele e que já tá favoritado. Ele pede pra gente falar sobre o Wii U da Nintendo porque ele é Nintendo maníaco e teve todos os Game Boy lançados até hoje. Já o Black Striker diz: ha! PS3 também queima. Fica aí a dica, senhor ninja inimigo. Senhor Eternidade, essa semana, né, na semana passada, durante a leitura de e-mails, né, nós fizemos aquele comentário, né? Se você é menina e é ouvinte, se manifeste, né? A gente quer saber se a gente tem pelo menos uma garota que ouve essa merda desse programa. E aí você sempre, né, quando eu comento isso, você completa, né, e manda em fotos de biquíni, etc, etc, bababá. Até que a gente despretensiosamente, semana passada, disse isso, né, e aconteceu. Peraí, fogos, tum. Pronto. Recebemos um e-mail de uma ouvinta do Baixo Frente Soco, uma Baixo Frente Soquete. Então, senhor Eternidade, por obséquio, leia o e-mail de A Musa, A _ Musa. Então, a nossa musa, ela diz aqui, funestos funkeiros, funestos? Tipo, funesto é meio pesado, né? A gente vai morrer. Pesado, pesado, mas ela pode, porque ela é a musa. É, beleza, tudo bem, tudo bem. Sou uma pérola, um achado. Não se trata aqui de vaidade, presunção ou narcisismo. É, narcisismo é como um tamanduá narcisista. Exato. É apenas a pura constatação límpida da realidade dele, definida em quatro fatores que, tum, quase paradoxalmente, reúnem-se na minha pessoa. Número 1, sou mulher. Número 2, sou baixo frente soquete. Ah, já tava subentendido, né? E adoro boquete. Desculpem, inevitável. Assim, por que alguém pede desculpa? Uma mulher pede desculpas por isso, assim? Eu não entendo. Eu também não entendi porque que ela falou que é inevitável. Tipo, era inevitável ela falar que ela gosta de boquete? Pois é, eu não sei. Mas assim, homem não gosta de mulher que só tem um buraco pra jogo. Então... É, isso é verdade. Galera... Achei interessante que ela falou, mas... Boquete é obrigação, né? E boquete e cunilíngua. Filação e cunilíngua é obrigação. Cunilíngua também. É, sou gostosa e sou inteligente. Bom, beleza. Bom, a pessoa que diz funestos... Olha, pode ser, né? Que você é mulher, que você é baixo frente soquete, que você é gostosa, aí tá tudo comprovado. Tá comprovado, agora, tá comprovado. Agora, você é inteligente, a gente precisa mandar o nosso teste de QI pra você responder. Pra pois gente, é, pois é, vamos... Você é inteligente. Vamos averiguar, mas ela começou bem, vamos lá, vamos tudo continuar. Tudo bem, tudo bem. Primeiramente, pelos fatores supracitados e especialmente por ser inteligente, espero reciprocidade intelectual. Não, tá vendo como ela é mais inteligente que você? Reciprocidade, é porra. Eu falei reciprocidade, né? Falou reciprocidade. Eu falei, então ela claramente mais inteligente que eu. Entendeu? Então, infelizmente, não posso... Ainda assim, não posso... No supracitados ali, ó. Já é inteligente. Infelizmente, né? Ou seja, infelizmente, não posso oferecer essa reciprocidade intelectual, porque como você pode ver, eu sou uma anta. Pois é, acontece, né? Mas podia ser pior, você não tá mandando... E não, não teve, rodou Doom? Não teve. Teve agora. Teve. Será que alguém perdeu a mão? Enfim. Tomara que não. Fico facilmente entediada com comentários débeis. Até agora a gente não fez nenhum comentário débil. A gente fez um comentário débil, acho. Cara, nosso programa é débil, assim. Acho que ela... Enfim. Vocês podem divulgar as fotos em anexo, um pequeno ensaio. E espero que a garinha e nerds punheteiros para o rebanho. Então, Lápis, o que você achou desse ensaio, cara? Bom, vamos fazer aqui uma análise ao vivo, né? Eu baixei todo o conteúdo do ensaio da... Claro. Né? Eu, inclusive, comecei a ver isso no ônibus, assim, e tinha uma mulher do meu lado. Eu caguei, assim, eu tava no telefone e comecei a olhar. Vamos começar aqui com a... calça e ela não se incomodou. Ah, deixei pra lá. É, a foto 070, né? Temos aqui uma foto, né? Uma típica foto... Deixa eu abrir aqui pra acompanhar aqui. A primeira foto, tá? 070. Uma típica foto a que se propõe nesse tipo de ensaio. Nós podemos ver que ela tá com uma dessas luvinhas, assim, né? De bem sexy, assim, que você encontra em sexy shop. Com o dedão livre, né? É, não está usando sutiã, né? Está de costas, né? Mas está usando sutiã, isso é interessante. É, dá todo aquele toque, né? De é, o que, como é que será, né? Podemos ver aqui no canto superior direito da tela um controle de PlayStation 3 e um controle de Xbox. Tá? Enfim, não há preconceitos. Não há preconceitos. Né? É, ela está com um iPad branco, né? Não é possível saber qual é a capacidade do iPad, porque não dá, né? Mas ela está com um iPad branco, vendo o baixo frente soco. Foto 084 é a minha favorita, né? Essa também é uma das minhas preferidas. É a mãozinha direita dela. Você pode notar que a mãozinha direita dela tá bem peculiar nessa foto. A mãozinha direita tá peculiar. Peculiar nessa foto. Tá, o controle de Xbox, né? E por que a gente odeia Xbox? Por que esse controle de Xbox está aí? Não sei. Exato. Talvez fosse melhor ele estar aí mesmo, se, né? Pensa só, se, pela lógica simples, se Xbox não existisse, não estaria ali. Não estaria ali. Pois é, né? E a gente estaria mais feliz nesse exato momento. Mais feliz. Foto 087, ainda o controle de Xbox, não sei o que ele tá fazendo ali. Né? Excelente foto. Essa também é uma das minhas favoritas. Acho que é a minha favorita ao lado da outra, assim. Excelente. Eu acho que vou botar no meu Facebook essa. Plausível. Foto 093, excelente foto. Mostra claramente o bigodinho de Hitler, que particularmente é um favorito meu. É um favorito seu, não? É legal. Penteado Charlie Chaplin, né? Porque também não. Aí ela fala aqui dos punheteiros, do rebanho. Você reparou que a sua internet parou de cair? Caralho, cara. Fusa, cara. Vai, por que tu cantou mal, cara? Sério. É, cara. Não é. O poder da música é maior que isso, vai. Enfim, mas exijam conteúdo pelo seu bem e pelo meu. Pois, exigimos conteúdo e recebemos, né? Verdade seja dita. Nós já recebemos o conteúdo. Fica a critério dos nossos ouvintes também devolver esse conteúdo. Diz Nossa Senhora, Lápis, eu não esperava quando fizemos aquele apelo de receber tanto material. Não esperava. Foi inesperado. Tem que agradar tanto. Eu imaginava que se alguém fosse mandar ia ser uma gorda escrota, entendeu? Pois é. Cara, a gente, né, me recorda aí que recentemente teve um podcast lá do Phoenix Down, que o nosso camarada Nisnigo participou, e o pessoal comentou assim sobre, não, monetização dos blogs, né? Será que vale a pena? Cara, nenhum dinheiro paga isso, cara. Não isso, paga, sério. Isso é melhor do que qualquer dinheiro. Isso se você vê isso uma vez por mês, cara, eu tava muito feliz. Uma vez por semana, assim, toda quinta-feira. Toda quinta-feira. Se eu estiver fazendo essa leitura de e-mails que eu tô fazendo agora, entendeu? Certo. Tipo, fazendo análise de fotos artísticas. Desde já, vocês, outras ouvintas, se inspirem na musa, né? Por que não? Por favor, se inspirem. Que ela seja apenas a primeira. De muitas. Primeira de muitas. Enfim, certamente gosto de massagem no ego. E tomara que você goste de massagem em outros lugares também. Opa. Mas de forma cativante e com resquício de sagacidade, no mínimo. Você tem alguma massagem no ego cativante e com resquício de sagacidade? Pra fazer... você falou pra ela, parabéns a todos os envolvidos. Parabéns a todos os envolvidos. Eu diria que foi uma massagem no ego cativante com resquício de sagacidade. Parabéns. Inclusive, minha namorada viu a foto dela. Eu mostrei a minha namorada antes que ela ouvisse pelo podcast, né? Porque acho que poderia ser, né? A sua namorada ouve o podcast que eu... Pois é, é um erro, né? Você não cometeu esse erro. Você é um rapaz mais esperto do que eu. Mas aí eu preferi que ela soubesse antes, né? Então eu já expliquei a situação pra ela, mostrei uma das fotos pra ela e ela também, ela ficou impressionada, rapaz. Parabéns a todos os envolvidos mesmo. Parabéns. Mas inclusive, a musa, se você quiser botar ciúme na minha namorada, você pode assinar na sua calcinha, Senhor da Eternidade. Ela vai ficar... Olha só, fica aí, hein? Fica aí a... Ela vai brigar comigo e depois a gente vai fazer sexo gostoso de... Sexo de reconciliação. Sexo. Isso, quem nunca? Sexo de reconciliação. Quem nunca? Ela não, não fala quem nunca não, porque ela não gosta. Caralho, ela não gosta de quem nunca. Viu aí, perdeu pontos com a musa, você. Eu tô cagando, vai lá. Dito isso, vamos ao que interessa. 2 pontos. Eu gosto de rolas e diversão. Desculpa, eu gosto de rolas e diversão. Rolas e... isso é com você. Eu... Você só tá interpretando. Sua eternidade está apenas interpretando. É, eu sou o intérprete. Beleza. É, veias tonificadas, grossura que impossibilite fechar minha mãozinha em volta e 20 centímetros mais, de preferência. Bom, veias tonificadas e grossura que impossibilite você fechar sua mão, eu garanto. 20 centímetros mais aí tá complicado. Entendi. Como é que tá a sua situação aí lá? Você tá bem nesse quesito? Você cara, eu acho que eu sou médio, cara. Eu não sei, cara. Eu acho que eu não meço... Eu não meço desde que eu tenho, sei lá, na escola. 12 anos. É, eu, sei lá, nunca me preocupei com isso não, cara. Felizmente, assim. Cara, só uma vez reclamaram de ser pequeno, assim, mas era... Sério? Era uma negona, assim. Eu nem fiquei bolado, porque eu falei, cara, essa mulher, a mulher, ela era sambista aqui da Grande Rio. E eu... Eu nunca recebi reclamações também, não. Pois é, eu vou ter que cortar isso, você sabe, né? Mas enfim, vai, continua ali. Ué, por quê? Só porque era uma negona, sambista? Enfim. Não, porque... Sobre o que interessa? Jogos e diversão. Não, na verdade, não. O que interessa é o seu corpinho, pô. É, pois é. Criado por Deus e, pô... Não, ela tem conteúdo. Vamos ao conteúdo. Esqueça jogos e diversão. Tá, tô brincando. Sinto falta de mais conteúdo político, social, psicológico e legal. E erótico também. No sentido de legislação. Legal no sentido de legislação. Entendi. Ela quer mais conteúdo do Bardo. Logan, pois é, a gente teve uma discussão séria sobre isso há mais ou menos um ano, assim. Eu, Ludobardo e Ninja Inimigo, na casa da Lilith. Que eu falei, não, vamos fazer um programa sobre religião nos jogos. E eles falaram, ah, mas não cabe, não cabe. E eu quase saí na porrada com eles. A gente tava indo pra uma festa de Halloween, assim, que a gente nem foi, mas eu fiquei muito puto naquele dia com eles. Porque eu falei, cara, claro que cabe, por que não caberia? Ah, porque o nosso público. Ah, vamos tomar no cu o público. É, vai se fuder, bando de viado. Eu faço. Mas enfim, já que ela falou aqui de conteúdo político, social, psicológico e legal, a gente até agora não fez o nosso episódio de sexo, né? Foi o 69, cara. O áudio sexo mesmo. Foi lenda. Isso não foi lenda? A gente nunca... Esse episódio nunca saiu. Claro que saiu, cara. Você tá maluco, cara. Saiu, cara? Saiu, cara. Você que tinha falado pra mim outro dia que eu tinha saído. Não, o que a gente falou nesse podcast? Não, a gente não lançou um dia que a gente ficou gravando no Skype perguntando, mas o que você faz logo depois do sexo? Isso a gente nunca lançou. Que a gente... Pô, mas combo. Era genial, mas tem gravado? Genial. Isso? Ah, o Ninja Inimigo talvez ainda tenha. Eu não tenho, porque não sei se eu tava gravando, mas talvez... Enfim, vamos descobrir, né? Quem sabe? Enfim, o que me fez gostar tanto do podcast e aguardar semanalmente minha picadinha na veia de BFS foi a contextualização. Cara, tá foda, eu não consigo falar. Ela usa as palavras complexas que eu não consigo falar, entendeu? Entendi. Você tá mal, né, cara? Mas enfim, eu vou treinar bem aqui. A contextualização entre a temática do site, e a abordagem de suas circunstâncias inseridas em temas pouco explorados pelos demais podcasts, quais sejam políticos, sociais, legais, etc, blá blá blá. Ou seja, ela gostou do podcast de imersão. Sim, sim, sim. Com certeza. E cara, eu tô impressionado. Ela realmente parece ser inteligente, porque, pô, tá foda pra mim acompanhar. Sei que não é fácil sair da caixa e surgiu com um tema empolgante e que envolva todos os participantes. Mas confio em vocês. De fato, é difícil. E tá ficando cada vez mais difícil, na verdade, Lápis? Sim. Primeiro que a gente tem muito participante que é homossexual. Tipo, Ninja Inimigo. E aí, porra, ele fica de merda. A gente quer soltar o tema e ele fala, não, esse tema é ruim, não. Tem muito viadinho no Baixo Frente Soco. É complicado. Mas ela confia na gente. Pô, se ela confia na gente, porra. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Exatamente. Acho que foi claro que sou fangando os jogos em imersão, né? Ah... Lendário, episódio enorme. Se você não ouviu... É o melhor episódio, cara, sério. Caraca, meu irmão, eu tava abençoado quando eu falei desse episódio. É o episódio mais odiado e mais adorado de todos os tempos, assim. E é um 9, é um episódio cult. É um episódio cult. Essa é verdade. Sinto falta também das notícias. Não tem mais notícias? Não tem mais notícias, há muito tempo. É tipo, você remediar isso. Ah, lembrei por que não tem mais notícias. Teve um dia que o Ninja Inimigo falou assim pra mim, você é o cara que vai cuidar das notícias. Ah, é verdade, é verdade. Não, mas até aí tudo bem. Não, até aí tudo bem. Aí eu gravei notícias, chamei uma galera até pra gravar, não lembro se eu chamei o Daigo, chamei, sei lá, uns caras nada a ver, tipo o Solid. Enfim, o fato é, chamei uma galera, gravei, tive trabalho, gravei, editei, botei música, mandei pra ele, e aí quando fui ouvir o episódio, não tinha notícias. Ele não botou. Entendi. Não, então, caraca, mesmo. E aí ele cagou na minha cabeça e eu cago na cabeça dele, então não tem mais notícias. Ah, então você que queria saber por que não tem mais o quadro de notícias no Baixo Frente Soco, tá explicado. É, a versão do Senhor da Eternidade é essa. O Ninja Inimigo cagou na cabeça dele. Cagou na minha cabeça. Então, ficamos no aguardo semana que vem da versão do Ninja Inimigo. Ele vai falar com você assim, ah, não, porque a gravação ficou muito ruim, e aí eu não botei. Entendi. E aí não falei nada com ele. Entendi. Mas enfim, a musa pede aí a vinheta, porque ela. A vinheta só pra ver entrando, né? Então vamos colocar a vinheta aí do Notícias pra ela ouvir, tá? Só pra... Você tem só acesso pra... a isso ainda? Tem. Quando acabar a leitura de e-mails, vai ter a vinheta das notícias. Cara, ela fez tanto por nós, com as fotos, a gente... A gente deve tudo a ela. Vai colocar as notícias. A gente vai gravar um quadro de notícias essa semana, mas aí... Bom, também... então, notícias dessa semana. Morreu Hebe Camargo. Morreu Eric Hobsbawm. Eric Hobsbawm morreu um tempo já, né? Não, morreu esse fim de semana também. Foi esse fim de semana, né? Ele era velho. Morreu Fatboy Marino. Morreu antes, hein? Morreu Fatboy Marino. Pode crer, Fatboy Marino. Fatboy Marino? Fatboy Marino. Fatboy Marino, moleque. Fatboy Marino, cara. Muito miserado, cara. Beleza. Sem ter de ali. Vamos combinar que Fatboy Marino é muito mais nickname. É muito mais nickname de Telecat. Mas vai lá. Continua ali o e-mail dela. Sim, desculpa aí, Fatboy Marino, por eu ter errado seu nome. Foda-se se não há notícias. Coloque a vinheta só pra ver entrando. Então coloca aí pra ver entrando. Ela gosta de ver entrando. Entendi. Então ela não gosta de sexuar de costas, então, porque ela gosta de ver entrando, certo? Talvez. fazer. Enfim, espero também mais episódios sobre as soft houses. O da Capcom ficou excelente. Ficou mesmo, eu não vi. Nem participei. Deve ter ficado bom porque eu não participei, né? Você participou, cara. Você tá maluco. Participei? Eu acho que sim, sei lá, talvez. Outro sim. O que acontece? De repente foi o Master Splinter. Outro sim. O que acontece que nunca rolou um Duane Brandle no Disco Ninja. Eu não faço ideia do que ela tá falando, cara. Entendi. Então ela realmente é mais inteligente que você, né? É, provavelmente. Ou conhece mais coisa que você, eu não sei. Não sei, né? É uma enciclopédia, Pedro. É. Porra, apesar de terem rompido laços, suas criações musicais tocaram pra sempre no meu radinho. O que, que é do Duane Brandle, cara? Por favor, me espalhe. Tem um link do Duane Brandle aí, tem várias versões do Duane Brandle. Vamos colocar. Vou ver se eu coloco pelo menos o Mega Man e o Zelda do Duane Brandle, tá? Ah, o Duane Brandle, aquele brother que fez aquele rap louco do Mega Man. Duane Brandle. Ah, aquilo é genial, realmente. De fato. A gente nunca colocou porque a gente é babaca. Vou de casa ao trabalho cantando praticamente todos os dias suas compilações. No próximo Disco Ninja, gostaria de uma participação em espírito no Dadinho da Justiça. Eu não entendi isso. Ela quer participar do próximo Disco Ninja, entendeu? Mesmo sem participar. E aí a gente pode escolher se for do Sonic, Final Fantasy, né? Ah, entendi. Ah, você é muito burro, cara. É foda, cara. Você não tá. Ela só pediu reciprocidade intelectual. A musa, desculpa que eu não estou podendo fornecer essa reciprocidade em que ela. Reciprocidade. Olha lá, tá vendo? Tá ótimo. Vai ler essa merda aí, vai, cara. Tá foda, cara. Enfim, pode escolher entre Sonic, Final Fantasy, because JoJo's Magical's Delicious. Entendedores entenderão. Como eu não sou um entendedor, eu não vou entender, certo? Correto, você não vai entender. Battletoads, Duck Hunt, Mega Man 2, Ninja Gaiden, Tetris ou Pac-Man. YouTube. Cara, eu lembro alguma coisa de JoJo no Final Fantasy VI, mas eu não lembro exatamente o quê. É, tem aquele mangá também, JoJo's Bizarre Adventure. JoJo's Bizarre Adventure, que é um jogo de luta também, by the way. Inclusive. Enfim, quem não quer o caralho, vai tomar no cu, e lá, você vai tomar no cu. Tá bom. Você, com certeza. Ah, mudando um pouco de assunto, cara, é meio grande, né? Só porque ela é gostosa, a gente lê tudo. É, dessa vez. Se fosse feio e gorda, a gente nerfava. Ou homem também nerfava. É. Mudando um pouco de assunto, gostaria de falar sobre os participantes. As meninas deviam participar mais. O alter ego masculino da Debs, ou Debs, sempre confundo, perdão, é sensacional. Mas tem de ter entradas pontuais e esporádicas para não torná-lo trivial. Concordo plenamente. É, senhor da fugacidade igual o Mestre Splinter. Cara, isso me deixa muito triste, cara. Muito triste, cara. Primeiro, eu sou mais gostoso, meu pau é maior. E, porra, a minha mãe, ela teve todo o trabalho de, pô, me botar ao mundo e me criar pra que eu seja essa voz fina, escrota e irritante que vocês ouvem agora, entendeu? O Mestre Splinter, por outro lado, ele é fanho e tem a voz ligeiramente mais grossa que a minha, percebam. E ele tem uma voz meio de retardado também. É, cara, as vozes de vocês não tem absolutamente porra nenhuma a ver uma com a outra, cara. É, assim... Então, quando você ouve uma voz sexy e fina, parece um garotinho, parece assim de patinete, sou eu. Quando você usa uma voz de sonso meio retardado, é do Mestre Splinter, beleza? Fica a dica. Adoro o jeito empolgado do ninja inimigo abordar os tópicos. Ela quis dizer o jeito homossexual do ninja inimigo abordar os tópicos. E também das trolladas habituais que ele sofre. Eu acredito que eu sou um dos principais responsáveis por isso. Sim. E o Elapso também, claro. Sim. Só que não trolo bastante. O Gaguinho, não citarei nomes, é o Fritz. O Gaguinho. Fritz. É hilário. Principalmente quando fica um pouco acuado. É muito bom, eu lembro uma vez que ele tava discutindo com a Debs. É, colega! E ele ficava gaguejando. Cara, genial, sério. Ele tinha que participar mais do podcast. É só a gente começar a gravar mais nas coxas que ele volta. É muito charme, é, de fato. A risada do Killer Azul, será que tô me confundindo? É a melhor de todas. Não sei. Não, se tá é ele. Cara, esse do episódio de hoje, cara, vai ter a melhor risada dele de todos os tempos. Aguarda, no fim do programa. É genial, mas eu gosto muito da do Granville também. Muito tempo que eu não. Não, é, porque tem que ter o Granville e o Killer Azul num programa só, cara. Porque o Granville parou de gravar. Cara, vai explodir o mundo quando os dois viram ao mesmo tempo. E tem aquela risada retardada do Daigo também, que é interessante. É, também. Em algum episódio passado, quando eu ouvi da primeira vez, caralho, voltei várias vezes para ouvir de novo e rir junto. Olha só, então o Killer Azul faz a musa rir. Ganhou já alguns pontos, hein? Ganhou vários. Mulheres gostam de homens que as fazem rir. Ela falou de um monte de coisa de mim, ela falou que eu sou tipo igual o Mestre Splinter, cara. Foi tipo o pior xingamento que alguém pode receber. Tipo isso. Eu tô muito bola, tô muito triste. 6. As participações do Comandante Cobra são excelentes. O tom calmo da voz e a malícia verbal o destacam. Parabéns, Comandante Cobra, ganhou a cantada aí da... Isso, a malícia verbal. Tem malícia verbal. Ele que, inclusive, nunca viu as fotos, esse DVD de mim nunca verá, porque ele é viado. Não, e se ele ver, ele não vai gostar, né? Ele vai falar, não, ela não. É, ele vai falar, não, porque, pô, tem essa manchinha aqui. Que pariu, cara. Que foi, cara? A minha mãe veio aqui, eu falei pra ela, mãe, tô gravando, não vem aqui me incomodar. Aí ela vem aqui e fica enchendo meu saco, ela fica parada com a porta aberta olhando pra mim. Entendi. Ô, mãe do... E eu falo pra ela ir embora e ela não vai. Ô, mãe da eternidade, faz um folhado aí pra gente quanto isso. Tá bom, guarda lá, tchau. Então lamento pela interrupção, a musa. Eu sei que você queria reciprocidade intelectual, mas é. Vai, lê, cara. Já deu essa piada aí. Vai, já. Calma, cara. Entendeu? A minha internet não caiu até agora, então tem que. É verdade. É o poder dela. Ela diz aqui Age of Empires melhor do que AOK. Age of Empires 2, Age of Kings. Muito bom. Concordo. Ah, Age of Empires 2 Não, caralho, cara, você é muito burro, sua eternidade. Burro, cara, eu já te falei. Cara, tem dois pontos, cara. Caralho, maior, acabei cara. De Age of Empires 2, Age of Kings, maior do que StarCraft. Caraca. Assim, eu vou ser obrigado a discordar, mas como eu não tenho inteligência, eu você desconcorda com ela, mas aceita. Mas enfim, eu gosto muito de Age of Empires 2, de fato. Eu simpatizo com você por gostar dele, mas eu acho que StarCraft é superior. Ademais, mas o melhor de todos é Warcraft 3. Ademais, sugiro que não façam músicas longas na abertura. Ok, isso eu pudei lá. As letras estão legais, mas tentem condensá-las em torno de um minuto. Acho que fica mais degustável, na minha opinião. Falando nisso, por favor, não gaste mais espaço na internet com latino. Por favor. É, isso é culpa do Ilapso. Ah, cara, tudo é culpa do Ilapso agora. Tá bom. Tudo é culpa do Ilapso, Ilapso é um merda. Latino é maneiro, cara. Ele era legal. Ele era legal, né? Ele era legal antes de existir o termo legal. É, concluindo, o podcast de vocês está entre ótimo e excelente. Está entre ótimo e excelente. Tudo bem, isso é um elogio? É um elogio, porque ótimo é tipo nível 4 de 5. Excelente nível 5 de 5. Então a gente tá tipo 4,5. Fogos? Pode continuar. Enfim, está entre ótimo e excelente e é louvável que o façam sem interesses econômicos. É, de fato. Assim, a gente não tem interesses econômicos, mas a partir de hoje, especificamente, a gente tem interesses eróticos, entendeu? Sim. Eu acho que eu falo por todos quando eu digo isso. Talvez, provavelmente. Eu acho que foi a primeira. Sério, eu fiquei emocionado, porque eu acho que foi a primeira vez que eu recebi alguma coisa em troca. Peraí. Foi. Foi a primeira vez que a gente recebeu algo em troca, não foi lá? Que a gente foi realmente... a primeira vez, assim, mais ou menos assim. Assim, tirando, é claro, os caras que participam com a gente, os caras que enviam os. Tirando as amizades que nós fizemos, né? O lendário ouvinte que pagou. Sim. A Coca-Cola do Ninja Inimigo, falou. Que ele fala toda semana, mas ninguém sabe quem foi. O outro deu aí um negócio pra gente sortear. O jogo pra gente sortear, o maluco que me parou. No... Já deram aquele. Qual é o nome daquele jogo que deram pra gente jogar? Niken. Niken, que é o Monster Dash agora. Então não foi a primeira vez que a gente recebeu algo. A gente foi mas com certeza foi a vez mais técnica que a gente. Obviamente que se resolvesse lucrar com. E também foi a primeira vez que eu pude levar pro banheiro pra usufruir. Entendi. Obviamente que se resolvessem lucrar com camisetas e outros merchandises, eu aprovaria. E até faço propaganda vestindo somente a camiseta. Então, a gente acaba de receber uma ótima motivação pra fazer uma camiseta do Baixo Fundo Soco. Verdade. A merda é que o logo do Baixo Fundo Soco é uma merda, né? Pois é, a gente inventa um. A gente faz um bom, a gente faz caricaturas dos nossos personagens. Ou então a gente bota uma foto da musa. O Baixo Fundo Soco é o melhor ator. Tum. A gente é o melhor atualmente, cara. Eu sou o melhor, cara. Foda. O melhor. Nós somos o melhor. Nós somos do melhor. Baixo frente soco. Voltarei. Estarei aguardando ansiosamente. Beijinhos nos mamilos. Nos mamilos. Você ficou desconcertado, cara. Eu notei que você ficou meio desconcertado. É foda, cara. Você teve essa ideia de abrir as fotos, de dar uma olhada aí. É foda. Entendi. Bom, é isso, né? Façam como a musa. Enviem seus e-mails para eugostodejogos@baixofrentesoco.com. Nós temos a nossa seção de comentários lá no baixofrentesoco.com que pode e deve ser utilizada, galera. Comentem lá, os comentários são ilegais porque você fala uma besteira, o outro vai embaixo e responde, mano, você se fudeu, ou concorda com você, ou amplia. Eventualmente um de nós está lá participando também, eu e o Ninja Inimigo postamos com uma certa frequência. Nós temos o nosso Twitter, @baixofrentesoco, ficamos um tempo sem utilizá-lo, mas voltamos agora, né? Mas ele está sempre com as atualizações do nosso facebook.com/baixofrentesoco. E você pode curtir, nós todo dia praticamente postamos alguma besteirinha lá, nem que seja para falar que postamos. Nós vamos fazer os dois sorteios aqui. O primeiro sorteio que a gente vai fazer é o do Humble Bundle, que o nosso ouvinte Sgubin, twitter.com/Sgubin, S-G-U-B-I-N, mandou pra gente. Então você vai fazer o seguinte, tá? Tô com o random.org aberto aqui, você vai escolher um número de 1 a 13. Pô, então eu vou escolher camisa número 7, camisa do Túlio. Eu sabia que você ia fazer isso. Número 7, então foi o Fulazari. Fulazari ganhou o random.org, não. Ele ganhou o Humble Indie Bundle, parabéns, eu vou entrar em contato com ele através do Facebook e... vou passar pra ele o código pra ele recuperar o Humble Bundle dele. Agora, a segunda coisa que a gente vai fazer é sortear, aí sim, a chave do Poster Dash pra iPhone ou iPad ou iPod, enfim, o que o ouvinte tiver. Tá, dessa vez você vai escolher, sua eternidade, o número de 1 a 20. Porra, então eu vou escolher o número 13 do Louco Abreu, cara. Número 13 do Zagallo. Isso. Zagallo, é. Randomize, número 13, Lucas Rodrigues. Parabéns, então, ao Fulazari e ao Lucas Rodrigues, que ganharam aí as promoções. Vou entrar em contato com cada um de vocês. Tá, o Lucas Rodrigues levou, então, pra iOS, o Poster Dash do nosso ouvinte Gabriel Guenter. E a segunda chave, vou fazer uma parada divertida aqui. A segunda chave é a seguinte, ó. Você que estiver agora no seu iPhone, no seu iPad, no seu iPod, ouvindo o nosso podcast, né? Se você for o primeiro a estar ouvindo, vai lá. HELYX4FWP3RY. Coloca essa chave lá na App Store americana. Se você for o primeiro a fazer isso, ganhou o jogo. Chipa. Chipa, né? Teve o Torchlight também, não teve? No streaming. E o Torchlight no streaming, né? Que o nosso camarada Solid sorteou, né? Em breve a galera do Bate Frente Soco aí vai testar se você tá apto a jogar com eles ou não e vai convidar você pra participar do streaming também, não é? Quem sabe? Gostaria de fazer uma pergunta pra você, uma pergunta muito clássica nesse episódio. Posso fazer? Tá preparado? Quatro palavras. Pô, cara, eu já tô aguardando essa pergunta há muito tempo. Tô esperando você fazer. Eu aceito sim, cara. Eu aceito casar com você, é claro. O que você tem jogado? Cara, depois do meu PS3 da Wild eu ter me tornado uma pessoa mais infeliz nesse mundinho, eu passei a dar high five da derrota, porra. Então não é high five, é um low five. Low five. Não tá pra bunda, né? Mas vamos continuando. Aí eu resolvi voltar minha atenção pros jogos de computador, especialmente que eles estavam no Steam acumulando poeira, porque a gente sempre compra os Humble Bundles da vida e não joga nenhum, né? Não, a gente sempre compra jogos no Steam e não joga nenhum, né? Eu sempre compro o Humble Bundle e nem resgato. Fica lá, fica sem. A mulher. Cara, que nem quando eu tenho no Crackdown, cara. Eu crachei um jogo que eu tinha no Steam. E eu tinha esse jogo. Aí, foda-se. Eu peguei pra jogar um jogo que eu tinha começado a jogar quando eu baixei ele no esquema freeware, que você pegava no site mesmo de boa. E, porra, era um jogo assim, porra, legal e tal. O pessoal falava muito bem. Ele foi considerado por muito tempo um dos melhores jogos indies feitos até sair o Super Meat Boy e Braid. E eu falei, beleza, agora que eu já tenho. Muito melhor que o Permit Boy, nossa. Ah, pô, você já spoilou, cara. Você já falou que é. Gay. Mais edição, vai. Então, e aí, beleza. Peguei a versão Plus que saiu no Steam, que é baseada na versão que saiu pro WiiWare. E me tornei um grande fã de Cave Story, do Kutsu Monogatari. Olha só, esqueci de te falar que o jogo indie foi feito por um maluco sozinho, cara. Cara, eu tô bebendo. Deixa eu molhar o bico. Chegou o Pixel, também conhecido como Daisuke Amaya, e falou, porra, eu vou fazer um jogo porque eu sou japonês e todo japonês faz um jogo quando é adolescente. Sei lá se o cara era adolescente mesmo, já devia ser velho e tal, e começou em 1999 a fazer esse jogo. Os japoneses são eternos adolescentes, não envelhecem nunca. É verdade, é verdade. Não, maluco, sério, a japonesa, assim, até os 50 anos é a mesma coisa, né? Você fala, pô, lá, caraca, nunca vai envelhecer. Depois de 50 do nada, vira uma nã. É bizarro isso, né, cara? Sabe no mangá, quando tu vê o desenho da velhinha, que ela tem aquele biquinho rugado que parece a frente do trem, que fica com coisinha assim? Eu achava que era ler daquilo, mas lá na China eu vi que elas têm realmente essa boquinha rugada, cara. É esquisito pra caralho. É mestre Genkai, né, cara? É mó anã, escrota, e quando fica nova é mó anã, dá pra pegar, dá pra ir. Pô, total, o Toguro dava os caldos nela, né? Fez muito bem. Mas será que ele dava 120%? Sem tirar. Ele dava 120% sem tirar. E aquele biquinho é que nem aquele serviçal do Yu Sesshomaru, né? Enfim, voltando pro Cave Story, o cara resolveu fazer sozinho a parada e ficou genial. Era um jogo no estilo Metroidvania, em que você é um... Vamos falar com spoiler ou sem spoiler? Sem spoiler. Não, depende. Esse jogo foi lançado em... 2004. Com spoiler. Com emoção. Spoiler. Com emoção. Você acorda dentro de uma caverna, não sabe quem você é, não sabe o que tá acontecendo, mas você tem aquela onisciência do que tá acontecendo em volta, né? Passam uns cutscenes ali que você sabe que tem alguém mandando mensagem pra Sue, a irmã. E aí, se você começa nessa caverna, vai, enquanto os inimigos, vai pega a sua primeira arma e vai explorando, estilo Metroidvania mesmo. É muito, aliás, baseado no Metroid, é uma das referências que tem no jogo. Não, tem uma música, quando você pega o item, toca a música do Metroid, basicamente. irado, cara, é irado. Parei muito nesse jogo. E aí você cai na vila dos Mimiga, que são uma espécie de coelhos humanoides. Pra mim era cachorro, até ler no... Cachorro? Cachorro? Cachorro? Não é cachorro mesmo? E aí, não, cara, pelo que eu vi na wiki oficial, né, são coelhos humanoides, né, tipo, aparentados com coelhos. Coelho? Coelho? Coelho? Coelho, velhinho. O que que abre? E, pô, sério, a história é muito maneira. Tem um tal de doutor lá que quer tá raptando essa população, que são os Mimiga, e você tem que achar as pessoas, andar por várias fases e voltar em algumas fases pra pegar itens secretos. E, sério, o jogo é cheio de itens secretos, coisas que você só pode pegar em determinadas condições. Se você pega antes, você pega o item incompleto. E, porra, a história é irada, cara. Sério, você tá jogando, você tem uma, assim... Você acha que um dos personagens lá, o King, vai te dar problema, que, pô, ele é um cara que protetor da vila, ele é todo meio grosseirão, sabe? Aí você fala, porra, eu vou ter que acabar matando esse cara mais pra frente. E as reviravoltas na trama, pô, quando você pega a espada, que é do King... Mas qual é a premissa do jogo? Se você fosse fazer uma sinopse da história pra botar no encarte do jogo, qual seria? Você é um robô que acordou e precisa salvar o mundo. Basicamente o mundo, porque o doutor quer fazer um exército maligno pra dominar o mundo. E você é deixado nas trevas da história por muito tempo. Não lembro de ter baixado junto com o jogo, nem ter vindo na versão do Steam um manual, mas acredito que tenha. E não ter lido o manual até foi interessante, porque, cara, você tá lá, pô, você é um robô, você não sabe o que é robô até você descobrir no meio do jogo isso. E pra você é só um garoto que explode tipo Mega Man, né? E tá, você tá lá e conforme a história vai avançando, tem dois inimigos que são inimigos recorrentes, tipo, de desenho animado mesmo, e jogo, que é a Misery, que é uma bruxa, e o Balrog, que é, tipo, cara, ele parece uma TV ou uma lancheira. Peraí, o Balrog, ele é um boxeador ou é um demônio do fogo? Caraca, nenhum nem outro. Nenhum nem outro. É uma lancheira, uma torradeira, ou sei lá, cara. Ele é um popotradão, tem até um outro inimigo que é parecido com ele, que é o Boo, não sei das quantas, que aparece numa, tipo, uma zona meio mal-assombrada. É uma casa mal-assombrada que os personagens falam, assim, ah, aquela região é mal-assombrada, então a gente não quer entrar lá. E aparece um bicho igual a ele, só que roxo. E esse inimigo, ele aparece toda hora durante o jogo, quer te enfrentar. Na primeira vez ele fala, ah, sério? Você vai me enfrentar com essa arminha aí? E você tem a opção, sim, vou te enfrentar, ou não, não vou te enfrentar. Legal que o personagem é tipo Link, né? Ele não fala. A única vez que o seu personagem, que mais na frente você vai saber que o nome dele é Colt, ele tem uma fala, é quando você tá jogando na segunda versão do jogo, que você joga com uma das personagens que você encontra, que é a Curly Brace, que é uma outra robô. E se você pegar a calcinha dela, você pode jogar a versão do jogo do ponto de vista dela. Nossa. Sendo ela a heroína. Faz total sentido isso, claro. Claro. Japão, parabéns. Japão. Parabéns a todos os japoneses envolvidos. Palmas. Palmas pro japonês envolvido, que é um... Cara, esse Japão. E voltando pra parte, assim, que eu me emocionei muito com o jogo, foi justamente essas reviravoltas na trama. Tipo, o King não vai ser aquele inimigo que... Ah, foda-se, já tô spoilando mesmo. Ele não vai ser aquele inimigo que você pensa. Antes de soltar os spoilers violentos, deixa eu fingir aqui que eu nunca joguei esse jogo e que eu não tô entendendo direito. Como é que funciona essa jogabilidade? Você disse que ela é Metroidvania, mas ela é essa de scroller 2D, 3D... Scroller 2D, plataforma. Você sai catando item. Tem os upgrades de itens, que cada inimigo derrotado, ele vai te dar... são pequenos cristalzinhos, assim, parecem até Triforces, né? Olha só. Um triângulozinho. Eu diria triângulos. Mas foda-se. A cabeça gamer já pensa em Triforce. É verdade. Você vai ver aquilo, pô. Triângulo pode ser uma referência, pode não ser, a sua viagem nossa. Enfim, e cada triângulo desses que você pega vai aumentando o nível da sua arma. Você vai enchendo a barrinha, aumenta de nível. A maioria das armas tem 3 níveis que você pode subir. Acho que tem uma só que só tem um nível, não lembro direito qual que era. Mas conforme você sobe o nível, a arma vai ficando melhor. Tem uma arma secreta que ela fica pior com o tempo. Então é a arma que você não quer upgradear. Não, ela é. Cada vez que você toma porrada. Cada vez que você toma porrada, você perde parte do nível da arma. Tem até um item que faz você perder menos e tal. E esse jogo é basicamente isso: é exploração, matar muitos inimigos. Tem hora que ele se mistura com shooter, que é a parte que você tá voando, tem uma parte que você tá na água também, e vem os inimigos dos dois lados, você tem que ir atirando neles. boas. A fase da água é legal? A fase da água é legal. Eu não a gosto. A fase da água é chata porque ela é muito rápida, mas ela é muito rápida. Mas só aquela por ela ser muito rápida, quando você tá dentro da água, você é muito lerdo. Irritantemente lerdo. Ah, aí você já... Ou você pegou o booster versão 0.8, que aí te dá uma certa liberdade, ou você já tá com a metralhadora da Curly Brace. E aí fica mais fácil você, porque a metralhadora em nível 3 você consegue levitar com ela. Entendi. Agora, tirar uma dúvida com você, Killerazos, como são os gráficos desse jogo? São super sinistros, reviravoltas boladas na mente das pessoas? Como bom jogo indie, isso eu vou puxar a sardinha pro que eu gosto mesmo, que são esse estilo retrô. O gráfico lembra muito o Super Nintendo. É pixelado, né? Vamos falar assim. Olha tanto só. Que, nem parece que a gente fez um programa de Scott Pilgrim semana passada. A IGF, acho que foi a IGF mesmo. Quando você carrega o jogo, tem um vídeo lá, eles mostram aqueles comentários, né? Ah, o que o pessoal tem falado e tal, pra vender a ideia. E um dos comentários feitos é que é o melhor jogo pra Super Nintendo nunca lançado. Preconceito é esse, porque não pode ser o de Mega Drive nunca lançado. Pois é, né? Ah, cara, porque Mega Drive é o... Cara, não vou legal. Falar, porque o dono da parada curte o Mega Drive, né? Olha lá que você vai falar do Mega Drive. Não, eu tive Mega Drive também, mas, pô, Super Nintendo mora no coração. Foda-se, Nintendo. Nintendistas malditos. Ninguém fica falando que a gente é sonista, nintendista, caixista, porque, pô, é quem tem Xbox, né? Pelo amor de Deus. Alguém que tem Xbox sai do meu podcast, né? Pelo amor de Deus. Não. A gente nunca fez review do Xbox. Fez? Eu não lembro de fazer review do Xbox. O Daigo só faz review de Xbox. Não, mas ele nunca fez jogo exclusivo do Xbox. Porque não existe também. Você tá querendo muito, né? E olha só como é que é o Cave Story, né? Ele não tem versão pra nenhum outro console sem ser o Wii e 3DS. Aliás, o 3DS vai sair agora, né? Olha só, ele tem pra PC e ele tem pra PSP, uma versão hack. Ah, não, o Homebrew eu baixei, só que não consegui rodar no emulador. Pô, não, eu joguei Cave Story no meu PSP. Ah, você conseguiu jogar porque o seu PSP já é desbloqueado. Eu tentei rodar no emulador e os emuladores estão dando problema. Tanto que se eu tentar fazer alguma coisa com PSP SDK, eu não consigo debugar. Entendi. Obviamente eu vou apagar que você disse que o meu PSP é desbloqueado, porque o meu PSP nunca é desbloqueado. Jamais jogar desbloqueado. Enfim, o Cave Story, então, ele tem todo esse gráfico retrô, mas ele teve a versão que saiu pro WiiWare e na Steam tem gráficos um pouco melhores, mantém estilo, mas ele tem uma definição melhor. Não, mas eu vou te falar que é do 3DS, o gráfico é super sinistro e é mais escroto, na minha opinião. Eu não joguei. É que tu acaba com o... Magia do retro. Você acaba com a magia do retro também. É, uma coisa que eu curti da versão do Steam, que eu também tenho essa versão HD, entre aspas, assim, é que a trilha sonora, que é bacana demais, assim, ela também deu um lift, né? Ficou muito legal. Não, mas a trilha sonora, pra mim, ela é boa de duas formas. Tanto a original quanto a remix, eu acho, cara, uma das melhores trilhas sonoras de jogos independentes que eu já ouvi. Pô, não, é bem legal e tal. Tem, acho que uma versão, Porra, vou ter que procurar no Kotaku depois, aí a gente posta ali, em que um cara fez a versão metal das músicas do jogo. Sim, já usei até de abertura aqui. É o metal, o nome. Isso. Cara, que musiquinha bacana essa, o tema principal do Cave Story, né, cara? Tu ouve ali, tipo, quando eu comprei o jogo, rodei pela primeira vez, eu acho que eu deixei uma meia hora o menu rodando ali, só tocando musiquinha, cara. É muito bom. Dá pra fazer um disco ninja só do Cave Story, cara. Maneirinho que eles não fizeram. Cara, joguem. Não vou ficar falando muito da parte emocionante do jogo, porque são aquelas coisas que você fala: caraca, não acredito. Aí você fica irado. Em outras palavras, você não quer ficar dando spoiler de bobeira, né? Mas só deixa eu fazer uma pergunta. Tu terminou ele com todos os finais já? Não, são quatro finais e eu só abri dois finais. O final ruim, que você foge da luta, né? Você tipo abandona a parada no bem. Pô, é tipo o final do Chrono Trigger quando você perde pro Lavos. É, pode crer. Esse final, basicamente, seu personagem foge do doutor malvado e vive escondido o resto dos dias dele. Uhum. Tem se você, você tem uma escolha que você pode fazer lá. O cara te pergunta: ah, você quer fugir comigo ou você vai ficar pra enfrentar o cara e tal? Sendo que nesse ponto do jogo, o inimigo tá... Pensa se o mestre do santuário tivesse conseguido a armadura de Sagitário. É esse o momento que você tá no jogo. Olha só. Aí você quase não tem, tipo, perspectiva nenhuma e você pode desistir. Mas tu já tem o sétimo sentido? É importante, faz toda a diferença. Agora, Killerazos, qual uma última frasezinha que você poderia dizer pra incentivar as pessoas a compartilharem das emoções que você teve jogando Cave Story. Você recomenda sim ou não o jogo? Você vê que o Onis Inimigo é parcial. Você tá falando que o jogo é emocionante, te leva, porque até agora eu não entendi muito bem como funciona o jogo. Pô, eu falhei miseravelmente, então a gente escreveu o Metroidvania que... Miseravelmente entendeu o que é Metroidvania. Não, isso eu aprendi semana passada, tá? Olha, tô pronto, pô. Já entendeu o que é o jogo, pô. Depois não, que tu jogou o Metroid Castlevania, entendeu? Exatamente, é um Mega Man de exploração, moleque. É, mas eu tô pensando na parada de se botar calcinha e mudar de sexo. Muito complexo. Não, você muda de sexo. Só pode jogar com uma garota. Entendi. Pai, basicamente não, muda de sexo, né, cara? Eu vim comprar um bolinho, você vem falar de sexo ocasionado. E pô, o jogo você pode baixar no site oficial dele a versão em japonês e aplicar o patch pra inglês, que tá tranquilo, você não tá cometendo nenhum crime, você não tá deixando de dar dinheiro pro cara, porque o cara realmente lançou a versão primeiro gratuitamente. Você pode comprar pro seu Wii, jogar na sua TV de tubo, porque o Wii não fica legal na TV grande. Com cabo componente fica. Ah, com cabo componente. Você pode comprar no Steam e você pode comprar no seu 3DS. Olha só, pode comprar. Baixa o jogo, joga, gostou? Contribui pro cara, porque o Daisuke mandou bem nessa. What song is that? My mother always used to sing it to me. I think there are words to it as well. But I was small, so I don't remember them. I don't know why, but I've suddenly remembered something. What is it? Acho que nenhum de vocês jogou o jogo que eu vou falar agora. Fora o Brooks, algum de vocês joga o Wii? Assim, eu jogo o Wii com frequência. Não, não joga, né? Tudo bem. Então, toda hora eu penso em vender o meu Wii. Quem joga o Wii com frequência? Seja, eu penso em vender meu Wii toda hora. Seja pra comprar um jogo de PS3, seja pra consertar, ter dinheiro pra consertar meu PS3, seja por pura revolta mesmo com a Nintendo, foda-se. E é muito curioso, porque mesmo assim, o jogo do ano passado que eu mais curti foi de Wii. Foi o Zelda, o Skyward Sword. E até agora, o desse ano também foi de Wii. E, felizmente, eu pude escolher ele pra falar hoje aqui que eu consegui zerar a tempo. E também, desde que a UFRJ entrou em greve e que eu tô fucking around bonito, eu zerei muito jogo. Entre eles, eu zerei Infamous 2, Just Cause 2, Prototype, Walking Dead, Castlevania Lords of Shadows, Dead Space, Thousand Arms, porrada de RPG. Porra, foda-se. Zerei quase Deus Ex antes do meu PlayStation 3 quebrar. Mas aí, meu PlayStation 3 quebrou, né? E eu fiquei nervoso. Tô nervoso. Tô com tempo livre, muito jogo pra jogar, tô nervoso. Cara, que inveja, minha situação totalmente contrária, trabalhando 8 horas por dia, chego em casa cansado, não consigo jogar. Pelo menos tem dinheiro. Ainda não caiu o salário ainda. Bem, mas o que eu mais curti foi quando o meu PlayStation 3 quebrou e eu fui dar atenção pro meu Wii e joguei The Last Story. Cara, à frente da criação dessa brincadeira toda tá nada mais, ninguém menos, ninguém mais do que a lenda viva dos jovens de diversão, Hironobu fucking Sakaguchi, meu. Quem é esse cara? Eu tô falando do cara, Lapso, que fez muitos dos jogos, dos nossos jogos favoritos, tipo Chrono Trigger, Final Fantasy, Mario RPG, Xenogears, Final Fantasy Tactics. Não conheço esse cara. Não, Final Fantasy Tactics ele não participou. Não? Ah, sacanagem. Não, ele não participou do Tactics. Cara, por isso que é melhor que os outros. Não, sacanagem. FV Grand Story também fez uma porrada. E é muito legal porque ele conseguiu fazer um jogo dessa vez que transporta a gente pra uma outra época. A época em que JRPG era um gênero bem feito, um gênero maneiro e o meu gênero preferido, que eu me divertia muito jogando. Alguém partilha dessa opinião quando vai jogar de RPG hoje em dia, suspira e fala, não é mais a mesma coisa? Eu não jogo mais de RPG hoje em dia. Olha também só. Também não jogo mais, né? Não, eu jogo bastante RPG, cara, mas tipo assim, eu acho que a maior dificuldade, sem dúvida, é dar uma variada no, tipo, alguma inovação em termos de jogabilidade. Uhum. O que eu, tipo, joguei pouco de Last Story e tô vendo jogar agora, realmente tem alguma coisa de diferente. Mas, tipo, digamos que um terço dos jogos que eu jogo hoje em dia, um deles, um terço é RPG, cansa ter aquele esqueminha do Final Fantasy 3 de sempre, sabe? Aham. Uhum. Agora, eu vou te falar, Ogro e Lapso, recomendo vocês que falaram assim, não jogo mais de RPG, dê uma chance pra Last Story. Last não, eu tô Story... brincando, eu jogo sim, Final Fantasy Tactics no PSP. Olha só, mas aí você rejoga. Estou falando pra dar uma chance a algo novo que vai te surpreender e tocar no seu coração em um lugar bom, esquecido, escuro, que há muito tempo não é visitado. É o cara, eu tô tocando muito em você recentemente, né, Jimmy? Não, nada disso. O Cave... Não tô, aí, não. Aí, o Cave Story, lá do fundo da caverna, te tocou também. Cave foi? Story tocou, que lerado. Você sabe que o Hironobu Sakaguchi não é um cara muito criativo com nomes, né, cara? Porque ele fez a fantasia final e agora ele fez a última história. Nome que não é o forte, assim. Fez a história vagrante, né, cara? Pois é, é. É verdade, é verdade. Desses, assim. Mas, cara, esse, o Last Story só tem pra Wii? Só pra Wii, meu amigo. Só pô, para cara. Wii. Pô, foi mal. Então, um abraço. Ninja Inimigo, vocês têm que balangar o controle pra jogar Last Story? Não, não precisa balangar nenhum momento. Ótimo. Excelente. Você pode jogar até com o controle do GameCube, se você quiser. E... Mas vamos lá. A história do jogo é muito simples. E a simplicidade da história é uma das coisas que eu mais gosto, assim. Last Story conta a história do protagonista Zio e seus amigos, que formam um grupo de mercenários que vivem todos os dias de uma vida arriscada e ingrata, sendo considerados os ratos da sociedade por serem mercenários, blá blá, vocês são uns merdas. O grupo de mercenários dele é liderado pelo melhor amigo do protagonista Zio, que é o Daegrin, e o sonho dele, e que ele acaba convencendo toda a galerinha, é se tornar um knight, um cavaleiro real, e viver a vida digna dos nobres e não de ratos de rua. Obviamente com desenrolada a história, da trama, das profecias, dos clichês, etc. A nobreza vai mostrando que não é aquele mar de rosas, né? A história, ela é cheia dos clichês de RPG clássicos, como eu tava falando. É um protagonista órfão. Exatamente. É um protagonista órfão, é uma profecia pra salvar o mundo, é uma princesa mágica que tem que ser salva pelo protagonista, que acaba se tornando o amor da vida dela, essas paradas. Mas é justamente desses clichês que a gente gosta, por isso que a gente vai atrás dos mesmos jogos. Mas sabe o que é isso? Que me surpreende. Por isso que a gente vê Avatar em vez de Pocahontas também. Mas, verdade. Cara, o problema é que os clichês... Problema não, a vantagem desse jogo é que os clichês são muito bem utilizados, com personagens muito carismáticos. É uma coisa que eu não... Mas com um jogo de videogame, você pode usar clichê com uma facilidade, porque você tem a parte interativa pra compensar. Então você não, realmente não tem grande perda nisso, não. Uhum. Mas além, mas não é só isso, cara. Não é como se eu pegasse um jogo... Se eu pegasse, de novo, um Final Fantasy que contasse a história do carinha lá, das mesmas coisas e tudo, eu ia ficar enjoado, só que eu não sei se foi, tipo, a grande pausa que eu tive na minha vida desse gênero, se foi grande quantidade de títulos ruins, grande quantidade de títulos mais ou menos, mas toda essa combinação no Last Story ficou tão legal que eu acho um jogaço, É porque é pelo seguinte, cara, de tempos em tempos a história, uma determinada história tem que ser contada de novo pra se adequar à linguagem atual de uma geração ou de uma época. É mesmo, essa coisa que a gente sempre... Não acho que é tão simples assim não, tipo, realmente, a história da Story tem algo de diferente, cara. Assim como a do Xenoblade. Não, claro. Sempre tem elementos diferentes, cara. Agora, você tem sempre um template de uma história. Essa aí, por exemplo. Um grupo de pessoas que começa meio à margem da sociedade. E aí, da união deles, tem um cara que é o melhor, o escolhido. E tem um pseudo interesse amoroso. E eles vão salvar o mundo. Podia ser Final Fantasy VII. Cara, é como eu diria. É a jornada do herói aplicada aos dias RPG. Aplicada a alguma coisa. É a jornada do RPG japonês, moleque. Cara, tá, isso aí é quase Zelda também. Falando que, tipo... Que é um RPG japonês. É? Voltou nessa polêmica. Eu não ia levantar isso, foi mal. Apresente uma dissertação de 80 páginas, defendendo o seu ponto de vista. Você tem 15 minutos, vai. O que eu tô pensando é que, justamente, tipo assim, os personagens agora não são tão mais no lateral. No caso, são no lateral. É mais só aquela uma coisa, sabe? Tipo... Não é mais lateral. É porque eles são 3D hoje em dia, né? Tipo assim, por exemplo, sabe, o Chrono Trigger, tipo, ele é aquele garotinho de sempre, bobinho, não sei o que, foi mal, meu inimigo vai gritar comigo, mas ele é bobinho, ele é, não, tipo, eu não gosto do Chrono, não. Ah, não, ah, que bom. O Link, pô, o Link é super bobinho, tipo, ah, legal. Mas esse é o problema do protagonista mudo, mudo. Eu odeio protagonista mudo. E graças a Deus, a história não tem um protagonista mudo. Tem um protagonista muito interativo, por sinal. Eu gostaria que um dia RPG tivesse um protagonista mudo que realmente fosse mudo. E não falasse telepaticamente, né, cara? E aí ele, sei lá, balançasse os braços, sinais, alguma coisa, entendeu? Ué. Isso ia ser maneiro. Ia ser real. Tá ligado em Katakawa Shoujo? Podia ter um mod, uma versão sequência que você fosse um dos personagens que tivesse disability. Pô, você podia ser mudo. A versão pro Wii, você tem que fazer os movimentos com as paradas pra poder... Ah, que legal! Mas então, na story tem todas essas coisas que a gente tá falando. Tem romance, tem traição, tem morte, tem mestre, sabe? O cara... Não, não tem sexo. Mas tem mestre! Foi inimiga no fundo? Foi. Tudo que você sente falta, tudo que a gente quer jogar, essas porra que a gente joga muito tempo. E eu sei lá qual foi o último jogo que eu joguei que tinha todas essas paradas de uma forma bem tratada, sabe? Mas, assim, por ele ser lançado pro Wii, graficamente, Last Story não é um dos jogos mais marcantes. É um jogo muito bonito pro Wii. Bonito até demais. Muito bonito. É bonito até demais pro Wii, sendo que várias vezes o jogo fica lento quando tem muita coisa pro bichinho processar. Mas não é nada que deixe o jogo ruim, não. Ele tem a temática bem dark, bem no estilo de Vagrant Story. Também do Hironobu Sakaguchi. O character design, inclusive, é a mesma linhagem. Sim, com cenários muito bem detalhados. Quem jogou Vagrant Story já sabe, né? Cenários muito bem detalhados. Tem cidade legal, bem grande pra ficar explorando. Tem bastante lugares no mundo pra você ir. Você não pode, tipo, pegar uma nave e sair voando pra qualquer lugar no mundo. Mas você pode. Você revisita vários lugares. Tem várias missões que acontecem de novo em algum lugar que você já foi. Ele é em tempo real? Action? Com menuzinho? Como é que é? A jogabilidade. Eu vou falar de jogabilidade. Só vou falar mais um negócio que é bem legal, que eu acho que falta bastante nos RPGs hoje em dia, é que os personagens são bem customizáveis. Tipo, você compra itens de armadura, armas, e você equipa eles, muda a aparência do personagem e vende eles pra comprar melhores no futuro, entendeu? Hoje em dia, os RPGs têm o quê? Você pega uma arma que você ou evolui ela junto contigo, ou você só equipa a arma. Você não tem armadura. Você troca a arma toda, tipo Final Fantasy. Não tem mais isso. Então, no Last Story você tem. Você troca a arma, troca a armadura e muda a aparência. Você pode customizar as cores. Isso. O que eu acho legal do Last Story é que tem alguns poucos jogos também, é que você dá um upgrade na arma, né? Sim. Tipo, isso eu acho muito maneiro. Não sei aquela coisa, porque isso que eu falei, tipo, de Final Fantasy e do Xenoblade, que eu falo também, são jogos que você, tipo, troca a arma e joga fora e vende, meio que foda, sabe? Não, se você tá, tipo, fazendo, digamos, um investimento, né? Entendi. Agora, o Fire Emblem também tem isso. Uma coisa que tava me deixando de saco cheio dos últimos de RPGs ali, é realmente a falta dessa questão de equipamento, né, cara? Porque estão tirando o RPG do RPG, cara. Pois é um dos atributos mais legais, mais interessantes, que faz parte do RPG, né? Você pegar itens que aumentem seus atributos, que customizem os atributos do seu personagem pra entender o que você quer que ele faça, saca? E não tem mais. Bem, Ogro, respondendo a pergunta de jogabilidade, a jogabilidade do Last Story é uma das coisas mais divertidas que tem. Que, olha só, é meio assim, eu não tava preparado pra esse esquema que eu joguei. Eu achei que ia ser, sei lá, um action RPG, mas ele vai além disso. Last Story mistura elementos de action RPG com tactics. Tipo, enquanto você controla um personagem só da sua party, livremente pelo cenário de combate, enfrentando os inimigos em ataques em tempo real, esquivando, etc. Os outros personagens da sua party, eles são meio controlados por inteligência artificial, exceto quando você pausa o jogo usando uma habilidade do seu personagem e ordena a cada um que faça uma ação individual. E as batalhas do jogo, elas são suficientemente complexas para ser necessário o uso dessa parte tática. E como tem ação o tempo todo, você não consegue ficar parado, você tem que pensar, pular na parede, usar sua magia, parar todo mundo da ordem pros seus carinhas e tal, o jogo tá longe de ser monótono. E monotonia é o meu maior problema com jogos de tactics. Então, quando você mistura action RPG com tactic RPG, você nasce o Last Story e foi uma combinação muito foda. Queria muito que tivessem outros jogos tentando um esquema assim, saca? Me lembra um pouquinho o Sir Shumana, que ele também tinha um personagem que tu controlava e também podia pausar. Sim. E selecionar a ação deles, né? Sim, mas no Last Story, às vezes, você tá jogando com 8 personagens, 9 personagens. Uhum. Ah, é legal. E aquela zona de action RPG com uma porrada de inimigos se movendo e você tendo que esquivar e tal, dando ordem pros seus carinhas pra atacar. O jogo não chega a ser difícil, mas é muito bem elaborado, sabe? E você não precisa ficar fazendo grinding, apesar de que a jogabilidade da luta é tão legal que você faria. Eu não fugi de nenhuma luta. Tipo, diferente dos RPGs que eu jogava quando eu era moleque, quando eu tinha um encontro, eu falava, caralho, mais uma luta, puta que pariu. Atacar, matar. Não, Last Story é tipo, oba, uma luta, vamos lá, vou pensar, estratégia, isso aqui, pular. Blá, blá, blá, blá. Uma coisa bem legal, que além disso tudo, tem alguns elementos de stealth, onde é muito importante você, tipo, se posicionar primeiro antes de começar a luta. Tipo, puxar um inimigo sozinho pra não enfrentar o grupo inteiro. Inclusive, dá mais XP você fazer ações pensando do que chutando a porta da frente matando todo mundo, saca? O jogo incentiva você a fazer um esqueminha antes de entrar na sala. Os NPCs começam a conversar entre si e falam: meu Deus, tem um cara ali que dá magia, a gente tem que matar o cara da magia primeiro, tem que flanquear por trás, isso aqui. Você discute: não, acho melhor entrar pela frente, isso aqui. Aí começa a luta. É, aliás, é interessante essa parte da estratégia da magia no Last Story, porque você fica com o mago lá com o cronômetro ali rodando, né? Uhum. É, tipo, acho que, pelo que eu entendi, tipo, pra soltar uma magia, tipo, tem um tempo pra carregar, uma coisa assim, né? Isso. E você tem que proteger o cara da magia que ele, obviamente, normalmente o cara da magia é o que dá mais dano, né? Então, você tem que proteger você, mas depois você tem que correr atrás pra ele matar a magia do outro logo, pra você, tipo, não bobear e não. Você tem que proteger a garota que vai. E você vai proteger a garota que vai lançar magia de cura também. E você tem que proteger. E você tem que bater no outro cara. Você, pô, é maneiro. Eu acho isso bem legal, porque normalmente em RPG, tipo assim, você tá jogando o seu, se o teu amigo morrer ali, beleza. Mas você não tá, tipo, ao longo da luta, tipo, você não tá o tempo inteiro pensando também nele. Uhum. Você tá meio, mais ou menos. Pois é. Você é mais ligado na sua luta só, digamos assim. Por último, aqui que o tempo tá acabando, pra não estourar o tempo aqui, vale a pena falar da trilha sonora que é sensacional. Como a época outrora que marcou nossa vida em RPGs, a trilha sonora é composta pelo fucking Nobu Uematsu himself, né? Meu primo. Então... Grande pelo que você falou até agora, parece que é um Final Fantasy que deu certo. Exatamente. É um Final Fantasy. Last Story. Final Fantasy. É um Final será? Fantasy que não será? Veio com peso será? E obrigação da porra dessa merda, desse nome escroto que só faz piorar as coisas todas. Pois é, cara, eu concordo com você, Lato. Tirou um pouquinho do peso da franquia Final Fantasy, apesar de ter o nome do Hironobu Sakaguchi. Não tem travestis. Não? Ou tem? Dúbio. É, o de RPG, ok, qual você desse ponto? A resposta é: você não sabe. Você não sabe. E aí, vai encarar? Mas tem uma, por exemplo, tem uma personagem, uma mulher do grupo lá, que ela é mais porra louca, rogue, fica toda hora bêbada, não sei o quê. E o protagonista do jogo, ele é aquele protagonista de RPG bem clássico japonês, né? Inocentezinho, virgem, sei lá, não pega mulher, aí fazem uma piadinha com ele de sexo, ele fica todo sem graça. Então toda hora que a menina tem uma oportunidade de fazer uma piada de duplo sentido pro garoto pensar que ela quer dar pra ele, ela faz e o moleque fica mega sem graça. É muito maneiro. You know what this place is, right? Huh? No, can't say I do. Oh, really? Still, you're a guy, right? I know how it is. You have a certain needs from time to time. Seren. But don't you worry. When you feel the urge, this is the place to sort yourself out. I know, everyone's embarrassed their first time. But once you get the hang of it... You'll be back for more. I really don't think. Oh, don't be such a scaredy cat. You'll never get any better if you don't practice. Go on, be a man and get stuck in. Here at the arena. Arena? Yeah, nothing like a good old fight. Why? What did you think it was? Eu fui correr aqui atrás de um vídeo pra tentar entender direito. Falei, caraca, do jeito que ele tá falando, esse negócio parece ser uma maravilha. Realmente, cara, é irado. É mesmo. Eu teria um Wii. Eu teria um Wii. Pô, não sei. Cara, eu tô vendo aqui uma cena que, cara, acabou de cair o teto aqui no meio da luta, separou o cara dos outros. E toda essa parte de controle aqui, eu tô vendo realmente, porra, maneiro. E o gráfico não parece o Wii, cara. Pois é. Assim, se você tem um Wii, você tá a ponto de vender ele, quebrar ele, desistir dele, não desiste. Joga Last Story, trilha sonora sensacional. Sensacional do Nobu Uematsu, a trilha sonora mais cinematográfica que o cara já fez. Um terço dela parece aquelas trilhas de filme, só que as outras partes remetem ao clássico de RPG, que eu sempre comento que eu sinto falta, né? Com músicas de batalha marcante, temas de dungeon muito bem ambientado, música tema empolgante. Tem até um tema cantado pela princesa do jogo lá, que é muito bonito. Muito bonito. Destaque especial pro tema do boss final, que quase tocou no último Disco Ninja, mas não encaixava em nenhuma das regras lá, mas... Enfim, pegue teu Wii, tire do armário, limpe poeira, jogue Last Story e descubra um dos melhores RPGs dessa geração, se não o melhor, revivendo o Wii, trazendo ele como um dos videogames mais importantes para o gênero. Na verdade, pelo que falou, eu acho que é o único bom dessa geração. Não, tem o que o Brooks vai falar agora, que é muito bom também. Ah, então vamos lá, então. Que também é de Wii. Opa! Long ago, the world was nothing more than an endless sea, cloaked in a boundless sky, reaching as far as could possibly be imagined. Then two great titans came into existence. The Bionis and the Makonis. The titans were locked in a timeless battle. Until at last, only their lifeless corpses remained. Responda, o que vocês têm lugar? Bom, dediquei as últimas 145, por enquanto, horas de videogame minhas pra Xenoblade Chronicles. Por enquanto. Cara! Calma. Vou chegar lá pra dizer as horas. É, antes de mais nada, vai ser inevitável, vou ter que dar alguns spoilers, mas meio que só lamento. É, o único que tá jogando realmente é que sou eu e quem vai se fuder sou eu. Então. Tá pra. Eu quero jogar, tá? Você acabou de me dar vários de Last Story. Eu ia dizer Cave Story, né? Pô, vários, né? Falei que eu pedi. Porra, Cave Story não, cara. Cave Story não. Mas é. Não, mas eu aviso com a coisa. Cara, é o seguinte: Xenoblade também foi lançado, pelo menos tá nos Estados Unidos agora, início desse ano. E eu comprei os dois, o Xenoblade. Só que eu comecei pelo Xenoblade, não joguei ainda o Last Story direito. Sabe por que eu não comecei pelo Xenoblade? Porque eu fui num site genial que ele é o howlongtobeat.com, que ele diz a média que as pessoas levam pra gerar um jogo. Que as pessoas levam pra terminar o jogo. E eu normalmente organizo os jogos que eu vou jogar assim. Aí eu olhei, Last Story, 20 e poucas horas. Xenoblade Chronicles, 68 horas. Tá bom, chegar lá. Cara, então, Xenoblade é o melhor RPG que eu joguei. Olha. Isso pra mim não tem dúvida, tipo, é mais minha cara. É porque você não acha que Zelda é RPG, né? Eu não acho Zelda RPG. Sombras dúvidas. Cara, ele não evolui, então não é RPG. Discutível, mas enfim. Então o Brasil nunca vai ser um RPG também. O Brasil nunca será. Nunca serão, país do futuro. Tá, ele tem os elementos clássicos de RPG, tem. O que ele não tem são personagens de cabelinho empinado com gel. Eu repetava percebendo isso hoje, depois de uma discussão que eu tive com o Lapso. Ah, mas tem protagonista órfão, pronto. Mas tem protagonista órfão, pois é, eu tava pensando isso agora, de merda. É, porque, mas o Xeno não tem cabelo espetado mesmo, isso aí é da série, né? É, a série Xeno é tranquila com isso. É. Bom, a história é a seguinte, o jogo tem uma premissa bem diferente, achei, no início. Isso não é um spoiler, isso é das de abertura. O jogo começa com dois titãs batalhando. O Bionis... O Bionis e o... e o Tony Bellotto. E o Tony Bellotto. Aí o Tony Bellotto chama a Peach e o Samuel Rosa da propaganda do carro. Um que é, digamos, é o mais orgânico, que é o Bionis, e um mecânico, que é o Mekonis. E é uma batalha que durou um tempão, beleza, se destruíram no final. E aí começa o jogo, você percebe que o jogo se passa no corpo deles. Os titãs são imensos, e toda a cidade, toda a civilização que existe, tipo, eles são os continentes. Eles são tipo planeta. O planeta é formado pelos dois titãs. Não, eles estão na água, porra. Peraí. Se o planeta é formado pelos dois titãs, quer dizer que eles estão de conchinha? Você tá numa superfície de água e de água de todos os lados, eles são tipo as ilhas gigantes. Não, mas a água, ela representa a criação, o vasto. O meu review não é seu, fica na sua. Isso é verdade que ele falou. Deve ser aquela mesma ideia de criação do Japão, né? Que tinha a deusa lá, tudo era água, ela fincou a espada na água, tirou. Caíram duas gotas d'água de volta na água, mas essas duas gotas que eram de volta na água viraram terra, sacou? Porque viraram as ilhas. Olha, tá. E tudo vem do caldo primordial, Evangelion. Isso, Evangelion. O jogo, pra mim, ele mistura, tipo, eu fui tentando assimilar coisas parecidas. Pra mim, ele tem uma coisa que me parece muito Eternal Sonata, parece uma coisa de Final Fantasy X, mas em termos da história, eu achei bem, tipo assim, achei mais original. O que eu não entendi muito bem, o nome do jogo não faz muito sentido. Eu fiquei muito esperando, isso é um mini spoiler, eu fiquei esperando um momento aparecer uma arma irada chamada Xenoblade, não existe. Eu descobri que o nome do jogo ia ser, não, o nome da arma, tem uma espada sinistrona, que é umas paradas que é tipo a Xenoblade, que você espera que o nome dela seja Xenoblade. Mas o nome dela é Monado. Ela é tipo Soul Calibur, assim, tipo uma espada sinistra irada. É muito escroto essa espada, cara. É uma Gunblade vermelha vazada, bizarra. É, e até uma coisa de Senhor dos Anéis, tipo, ela é The One, e quem tocar nela vai ficar boladão. Não, mas se tivesse mais de uma daquele jeito, fodeu, né, meu irmão? A porra do design maluco, cara. Mas o legal é que ela não faz outra, não. Mas não é tipo qualquer um pode pegar a espada. Será? Fala aí. Olha só, pode pegar a espada quem for o órfão protagonista escolhido. A profecia. Não, escrito na lâmina da espada. Aquele que requer essa espada. Que ele pode pegar. Ah, olha só o spoiler. Não, é o final do jogo. Não vou falar. Mas você tem uma razão, né? Porque ele é órfão. Ele é a espada. Tem meca. Tem o quê? Meca. O que é meca? Não, robô. Robô, roupa gigante. Ah, tá. Claro que tem. Quem chama esse cara podcast, cara? É, porra, não sabe o que é meca? É porque eu pensei que meca fosse um termo dentro do jogo, não é? Tem máquina ou mecon. Mecon é o nome do inimigo robô. Máquina é o nome da civilização de lá. Mas também, para depois. Ah, não, mas só pra comentar, o nome do jogo ia ser Monado, Beginning of the World. Monado é essa arma especial da Alphadona. O nome do Xenoblade em homenagem a um cara chamado Tetsuya Takahashi, você conhece ele? Que fez a Xeno Saga, Xeno não sei o que. Praticamente até trabalhou também em Chrono Trigger, uns Final Fantasy por aí. O jogo, você joga um Shulk, um moleque de 18 anos. Porque tem 18 não 16, e nem num 3 vai ficar chateado se ele fosse criancinha. E aquela história, tipo, ele começa com uma... Tipo, o jogo ele começa com um objetivo mais de vingança. Uma parada que acontece logo no início. E começa a correr atrás do mundo querendo vingança. Vai juntando a party dele. A party, tipo, as pessoas entram. Às vezes, algumas poucas ocasiões saem por alguma razão interessante. Oi, eu quero vingança. Eu também. Oh, estamos juntos. Fulaninho entrou na party. E aquela coisa, tipo, as razões deles vão mudando, vão voltando. Isso é bem legal. Antes de falar sobre a batalha, falar sobre a história. A história do jogo realmente é interessante. Na verdade, enquanto eu jogava e via as cutscenes e via a história se desenvolvendo, eu fico pensando, caralho, eu podia assistir esse jogo. Pelo menos só as cutscenes e as lutas principais, eu assistiria como se fosse uma série tipo Game of Thrones. Me interessou. Pelo que eu vi, talvez a história do Last Story também seja muito boa. Não peguei ainda direito, mas a história do Xenoblade eu achei muito legal. E uma coisa diferente do jogo, pelo menos, em relação à história, é que, digamos, Zelda Skyward Sword, por exemplo, tem um comentário do Zelda que eu achei legal. Era um jogo que você vai e volta no mesmo lugar várias vezes e, tipo, pra você conseguir abrir a porta do não sei o que, você tem que pegar o pedaço do não sei o que, juntar o item e blá blá blá. Foi uma enrolação gigante. Não é drone, tipo, a história é aquela, vai seguindo tipo um caminho que faz sentido, sabe? Um mundo gigante. O mundo é gigante, mas assim, a razão de você ir pra um outro espaço não é porque você tem que coletar o item, não. Tipo assim, é porque teu objetivo tá te levando lá, tipo, de uma forma, não sei, faz mais sentido, sabe? E na própria história, não tem nenhuma razão na história nenhuma, seguindo a história, vamos dizer, canônica, pra você voltar a um lugar onde você já foi. Exceto um lugar só. O resto não, tipo, é como se você estivesse andando mesmo. Então, sempre que você volta, o jogo tem, obviamente, uma forma de teleporte. Quando você volta num lugar onde você já passou, a história se desenvolve e tal, e itens, e 450 sidequests, eu não tô exagerando, literalmente tem mais de 450 sidequests. Aliás, isso é uma coisa que Xenoblade Chronicles me deixa nervoso, porque tem tanto sidequest, tanto sidequest, eu não sou o cara que faz sidequest. Só que toda hora eles me jogam uma sidequest na cara, tipo, olha, tem essa sidequest aqui, toma, caralho, para! Não, é bom, eu vou comentar isso então, porque, tipo, são inúmeras sidequests, eu sou total achievement horror, adoro fazer todas as sidequests, todos os achievements. Olha só que ironia, cara! Que ironia, Brooks, você adora fazer achievement e tem um videogame que não tem achievements! Isso me entristece bastante. Me entristece bastante, mas é... tem uma quantidade absurda de sidequests. Tanto que vocês estão alterando no tempo da jogabilidade, mas eu vou chegar lá de novo. Então, voltando o que eu falar, como a história é linear, então, tipo, não tem, tipo assim, uma referência, nenhuma, nada que te faça voltar. Em teoria, você tá seguindo reto, sabe? E lugares que ficam disponíveis depois, porque foram destruídos, sei lá. Isso é legal. Essa história é longa, esses vídeos todos, isso aí pode acabar sendo spoiler ou não, mas me geraram 85 horas de jogabilidade na minha primeira vez que eu zerei o jogo. Você levou, assim, você levou 85 horas pra zerar o jogo, fazendo várias sidequests. Fiz várias, não fiz todas mesmo, mas metade das sidequests, uma coisa assim. Assisti todos os vídeos, 85 horas. Eu tô agora refazendo o jogo, só agora tô fazendo com todas as sidequests. Não tô vendo nenhum vídeo e as batalhas... Fazendo o jogo que tem 80 e cacetada horas. Mas eu queria fazer todas as sidequests, pegar todos os itens e tal. Nossa senhora. Vai jogar MMORPG então, pô. Não fale isso com o inimigo ouvindo não, por favor. Mas justamente, eu agora tô com 60 horas por enquanto de jogabilidade, mas acho que em 20 eu acabo. Ou seja, da segunda vez. Eu vou demorar quase tanto tempo da primeira, sendo que eu tô super evoluído no jogo, sem ver nenhum vídeo, mas é por quê? Porque as sidequests tomam muito tempo. Os gráficos eu acho que se parecem de uma forma os do Last Story, tipo, é meio que o máximo que me pode chegar. Eu discordo um pouquinho. Ah, sim. Acho que é. Graficamente o jogo é muito bonito, que é que nem o Last Story, que eu tô querendo dizer. Muito bonito. Talvez seja isso que você queira dizer, mas o que eu tava pensando é que o estilo da arte dos dois jogos é muito diferente. O Xenoblade é muito mais colorido. É, o Xenoblade foi mais colorido. As cores do Xenoblade são aquelas cores vivas, né? O Last Story tem aquela coisa mais acinzentada que isso. Tem no... amarronzada, na verdade, né? Que tem no Final Fantasy XII, por exemplo. Meio Final Fantasy XII, meio... Se for comparar com os Final Fantasy, o Xenoblade é Final Fantasy X, né? Nas partes mais coloridas. O XII e o... Pois é. E o Xenoblade é o 12, entendeu? Por isso que eu falei, por isso eu comparei o Xenoblade com o Eternal Sonata e com... Na verdade, o contrário, desculpa. Eu falei errado, é o contrário. Não. Mas eu acho que o Xenoblade parece Final Fantasy X e parece... Então, é porque depois eu repeti. O Xenoblade é 10, coloridão, e o Last Story é o 12, amarronzado, assim, sóbrio. Mas a parada é a seguinte. Ele... A jogabilidade dele, então, como eu ia falar, parece um pouco do Eternal Sonata, porque você fica... Você tem um party de X pessoas, você fica usando 3 por vez, os 3 ficam na batalha, você controla... Não tem essa coisa mais tactics que o Last Story tem, mas vai seguindo e aquela coisa, tipo assim. Mas então, tem um mecha na história, mas tu não chama um mecha pro teu personagem pilotar. Mecha são os inimigos. São os inimigos, ok. Você não usa nenhum mecha. Inclusive, a espada lendária é uma das. É a única coisa que dá dano nesses mechas no começo do jogo, que você percebe. Então você tem que usar essa espada pra poder lutar contra os mechas e dar habilidade pros seus amigos poderem bater nos mechas, sacou? Por enquanto. No começo do jogo. O jogo é muito uma coisa legal de... O teu personagem, por ele ser fazer um especial, ele tem uma coisinha de poder prever o futuro um pouco. E aí, é uma coisa maneira que você pode tentar mudar isso. Isso é divertido, sabe? Você vê que, cara, teu inimigo vai dar um ataque fodão, vai matar o teu amigo do lado. Aí você vai lá, avisa ele, sabe? Coisas do Last Story super rápido. Tipo, de vendo jogar, duas pra mim que foram principais, considerando que eu não tô ligado na história do Last Story, tô mais ligando só na parte de imagem mesmo. O Xenoblade, ele é todo feito de espaços grandes, assim. Não tem, tipo, até tem vilas, assim, que você fica rodando, mas são espaços abertos, assim. Não tem nenhum lugar que você entra com teto, não sei se é caverna, tá bom, mas você não entra numa casa, você não entra nada. Então, é muito, muito. Não vou chamar de sandbox, óbvio, mas são espaços grandes, sabe? Uhum. Então, você joga com uma certa leveza, tipo assim, no Last Story, tipo, pô, você tá dentro do barco, você conhece, tipo, às vezes é meio apertadinho, não sei o que. Que legal, mas, não sei, eu achei diferente. E uma coisa diferente também que eu achei muito, o Nintendo falou da música do Last Story. O Last Story tem uma coisa de RPG que irrita muito, quando você fica meio perdido andando, e fica silêncio às vezes, cara. No Last Story? No Last Story, cara, eu tava assistindo meu primo jogando, vários momentos que ele tá andando, meio que você sabe o que fazer, na dungeon, na cidade, sei lá, e não tem nada acontecendo de volta. Caralho, no Xenoblade, sempre tem um musicão do estilo da minha mãe no meu quarto. Ah, que maneiro essa música aí, cara. Poxa, esse jogo é legal, esse jogo seu. Minha mãe de 72 anos falando isso, porra. Mas aí, por que você disse que você tá vendo o seu primo jogando se ele é seu sobrinho? Tá com medo de acharem que você é velho? Eu tenho 25, ele tem 26 e confunde as pessoas. Entendi. Mas ele é meu sobrinho, é verdade. Dan. E aí, falando da vida pessoal do Brooks aí. E aí, Brooks, você sexo hoje, cara? Bom, deixa eu falar. Realmente, o jogo é maneiro pra caramba. O jogo tem muita coisa de customização dos personagens também, de armadura. Aliás, tanto o Last Story quanto o Xenoblade, você tem umas armaduras que o personagem fica só de cueca, eu acho mais engraçado. Uma questão da jogabilidade que eu acho muito interessante do Xenoblade é que ele tem algumas funções específicas pros personagens. Por exemplo, um personagem é o cara mais tough, é o cara que vai tankar, vai tentar gerar threat pro inimigo focar nele, bater nele, enquanto o outro tem que se posicionar, porque, por exemplo, dá mais dano acertando por trás, acertando de lado. Tem outro que vai curar, então... Ah, isso é muito legal, tipo assim, você não pode, tipo, você vai prender magia de cura, não, tipo, então, as magias que aquele personagem, magia eu tô generalizando, tipo assim, os ataques especiais que aquele personagem, que chama de arts, eles vêm naturalmente, você não escolhe qual vai aparecer. Então tem uma mulher, que a história dela, antes de entrar no nosso party, ela é uma médica, então, porra, ela é que manda magia irada pra gente. Tem uma mulher que é de uma raça meio mágica, então, tipo assim, porra, ela é que manda um raio de mágica. Mas tudo tem que ser um pouco pouquinho esquematizado. Tipo, alguns ataques, se vier por trás, dá mais dano. Se vier pelo lado, deixa o personagem confuso. Você meio que dá uma rodadinha no personagem, dá um jeitinho de ver. Tipo, se o inimigo tá mirando em você, você tem que dar sua jeito de aparecer. Outra coisa legal, que eu também achei que, pelo menos eu não lembro de ver isso em jogo, é que tem skills que você vai aprendendo com, tipo, vou poder carregar arma pesada, ganhar mais experiência lutando à noite, não sei. Esses skills você pode pegar emprestado dos seus amigos, digamos, dos seus companheiros de party. Entendi. É diferente. Tipo, mas assim, se você quisesse mojo, eu podia emprestar o meu mojo pra você? Tipo isso. Entendi. E outra coisa meio legal de termos de customização, a maioria das armaduras, todos os personagens podem usar. Contudo, se eu botar a armadura, não é o caso, digamos que tem mithril alguma coisa, tipo Final Fantasy, não tem, mas digamos que tem. Ou iron, não sei o que. Se eu boto o iron boots num personagem, ela tem um display. Se for no personagem, tem outro. E acho maneiro, fica mais original. Então, e o relógio, você pode mudar a hora ou o tempo que você quiser, graças a Deus, é o máximo. Então me diga, Brooks, você acha que as pessoas deveriam jogar fora o seu Wii ou mantê-lo para jogar essa pérola? Acho que as pessoas deviam manter seu Wii, inclusive, para jogar Super Smash, jogar Mario Kart. Peraí. Cara, aí, o Kirby, o Kirby, do novelo de lá do Kirby, tem a melhor fase da água que eu já joguei. Ah, olha só. E o Wii U? E o Wii U? E o Wii U, cara. O Wii U. E o bambu? E o bambu? Marion? Oh, man, not this again. Ogro ele mesmo. Sim, senhor. Gostaria de perguntar uma coisa pra você. O que você tem jogado? Nijiriga, meu amigo, eu tenho jogado um jogo de um gênero que nessa geração, infelizmente, foi deixado um pouco de lado pelos developers e pelos publishers, mas felizmente tivemos dois ou três grandes expoentes aí, tipo, os únicos jogos bons. Até mais, gênero, né? Que é o Beat'em Up. Beat'em Up. Um dos melhores gêneros de outrora, né, cara? E mora no meu coração. Eu sou um fã de Beat'em Up. Eu até falei no último episódio de Scott Pilgrim, Beat'em Up foi uma das primeiras experiências co-op que a gente teve no videogame, né, cara? Verdade. Ainda mais nos fliperamas, né? É? Juntava com os amigos pra jogar no fliperama. Bolinho de ficha, ia lá, batendo nos outros. E porque não tem nada mais puro e verdadeiro do que a porrada, entendeu? Caraca, não fui, cara. Gente, porrada. Pegar o cano de ferro e bater na cabeça dos inimigos, cara. Não, não existe uma sensação tão bonita como você ajudar o seu amigo a enfiar porrada em alguém. Essa frase do ogro precisa ser imortalizada, cara. Não tem nada mais bonito do que dar porrada. Daigo aprova essa frase. E me corrijam se eu tiver errado. Eu não lembro se veio, o que eu ouvi antes foi o Karateka ou o Double Dragon, mas eu acho que pela questão de tu ter uma plataforminha um pouco com profundidade, acho que o Double Dragon pode ser considerado o beat'em up primordial, né? Por aí. Tem... O batávico, né? Então, cara, inclusive eu fiz um First Attack Phoenix Down, vocês podem linkar o videozinho aí embaixo, eu joguei os primeiros minutos. Double Dragon Neon. Olha, saiu, só. Pra quem tem PS Plus, saiu de grátis. De grátis. De gratuito. E pra quem descobriu que tinha PS Plus, que foi o meu caso também. Eu descobri que tinha essa porra. Eu tinha, como assim? Não, eu tinha alguns dias antes discutido com o Ninja Inimigo. Falei, cara, não serve pra nada essa porra de PS Plus, assim. Vai ter um monte de jogos, você vai ter que pagar uns R$100 pra sempre por ano. Aí um belo dia eu entrei aqui, eu fui baixar, eu fui ver quanto é que era Double Dragon Neon, e tava assim, de graça pra você, que é PS Plus. Eu falei, caralho, tá bom, então gastei mais esse ano já. Não, cara, sabia. Bom que ele tenha vindo de graça pra quem tem PS Plus, porque como o Double Dragon é uma bosta e nunca teve um jogo de Double Dragon decente em diversas gerações de videogames por aí, eu não teria gastado realmente $1 nessa porcaria aí. Concordo. Peraí, Ogro, você tá falando que aquele de Super Nintendo não era legal? Dava pro gasto, cara. Não, cara, tem muito beat'em up muito melhor, cara. É porque naquela época qualquer beat'em up a gente tava traçando, né? Não, tudo bem. Assim, tem duas coisas que precisam ser colocadas. caras. Como jogo de beat'em up, talvez nenhum Double Dragon seja... esteja um nível muito elevado em relação a outros, porque tem um monte de Final Fight, Cadillacs and Dinosaurs, os jogos de D&D, Streets of Rage, etc. Mas ele tem, ele sempre se destacou em relação a alguns outros, porque é, por mais que os irmãos sejam gêmeos, sejam meros color swap um do outro, eles têm uma certa... eles têm um certo carisma, né? Coisa que alguns outros jogos não necessariamente têm nesse meio de Avalanche. Eles são diferentes dos outros porque eles não têm nenhum personagem, por exemplo, de camisa branca e calça jeans, entendeu? É verdade. Isso é só os Pilgrim. E todos os outros. E todos os outros. Ou jogando Alien vai marrom. Né? Isso. E D&D, talvez, sei lá. É, D&D. Mas, cara, não sei se só eu aqui joguei o Double Dragon Neon, tô sozinho nessa. Pô, ah, que isso, Bruce, cara. Jogou. Daqui. É. Aqui, cara, eu fiquei com uma impressão forte que o pessoal da... deixa eu só pegar o nome. Eu fiquei com uma forte impressão que esse pessoal da WayForward chegou assim: olha, a gente tem que fazer essa porcaria desse Double Dragon Neon e querem que a gente mantenha elementos clássicos da jogabilidade retrô do jogo. Talvez o jogo fique uma porcaria, mas, cara, vamos nos divertir nesse processo. Eu acho que eles... uma das coisas que eles pensaram é assim: a gente tem que botar fanservice pra caralho, moleque. Diversas formas, né? Então o negócio tem fanservice, tem piadinha escrota. O jogo tem um visual cafona, porque ele é um visual oitentista. O jogo é neon. Exatamente. Então, é colorido assim, não é colorido JRPG pra Wii. É colorido oitentista, cara. O jogo é rosa. O jogo é vermelho. Warriors do Selvagem da Noite. Exato, cara. E é por isso que eu achei o jogo bacana. Tipo, ele faz muita referência aos beat'em ups clássicos que a gente jogou. E também esse filme de porrada, entendeu? Tipo, o filme que passava no Força Total da Bandeirantes, lembra? Pô, branco, moleque. Exato, andar na rua e sentar porrada, entendeu? E tem muita piadinha escrota, assim, por exemplo, tem uma hora que tem a... como não poderia deixar de ter, né, a inimiga sadomasoquista de Chicotinho, né? Nossa, um clássico. Ela chega uma hora e fala: on your knees, Liz. Ou dos seus joelhos, Liz. Tipo, os caras fazem muita piadinha babaca, cara. É muito cafona, é muito engraçado. O jogo não, até... todas as mulheres do jogo têm mega tits. Ah, é muito importante. E, pô, cara, coisa maneira também é toda aquela referência dos anos 80. É o guitar do Bill e Ted, né? High Five da Vitória. As músicas são completamente anos 80, cara. E é muito foda. Cara, tu pega, tu evolui o personagem com fita cassete. Isso. Nossa, e, porra, era muito irado. Eu tô jogando com ninja inimigo, aí acho que eu caí o ninja inimigo. Ih, peraí que eu tenho que te socorrer. Aí, porra, batendo ali pra poder rebobinar a fita, que acho que uma versão anterior eles tentaram botar no girar a alavanca, mas, porra, devia ser tipo aquele de Olimpíada do Atari que você destruiu o controle. Não, mas é muito maneiro, porque quando você vai levantar um amigo que tá caindo no chão, aparece uma fita cassete, aparece um lápis que entra ali, você tem que girar o lápis pra poder reviver o cara, rebobinando a fita. Nesse lance de piadinha, assim, tipo, o jogo começa exatamente como o primeiro Double Dragon. A namorada do Billy ou do Jimmy ou dos dois, nunca fica claro isso na história do jogo, né? Ela aparece levando porrada, cara. Assim, tu vê que o negócio é porrada crua quando tu vê um punk batendo uma mulher gostosa, entendeu? Não, você sabe que a parada é porrada quando a história do jogo se resume a um soco na barriga. É foco punch. E aí ele leva a porrada, e aí o Billy, ou o Jim, ou sei lá, não importa, sai da garagem, que nem saiu do outro jogo, com aquele carango envenenado na garagem, e diz: pô, de novo não, cara. E aí sai pra porrada e bater todo mundo na rua, entendeu? O legal é que, sim, ele tem coisas clássicas dos beat'em ups que a gente jogou nessas gerações passadas, mas meio que portadas pra geração atual. Então, em vez de tu ter os inimigos com palette swap simplesmente um do outro, os caras vão ter um modelo um pouquinho diferente. Então, o mesmo cara que é um punk, porrador, pode ser um negão de Black Power, porrador, ou um cientista maluco, porrador, ou um undead, porrador, entendeu? É o mesmo inimigo, só que a skin muda o modelo do personagem. Então, a sadomasoquista, ela pode ser também versão undead, ou então uma punk com cabelo moicano, assim. E uma coisa que o pessoal costuma reclamar bastante da jogabilidade é que todo mundo que vê os vídeos, e eu achei também quando só vi vídeo, não joguei o jogo, é que ele é meio travadaço, assim. É um pouco. Tu anda devagar, o dash tem um dash no jogo, mas ele demora pra pegar momento. Ele pega impulso, né, pra correr. Mas, cara, se tu curte os jogos clássicos, tipo Streets of Rage e Final Fight, o movimento não era muito diferente disso. Mas aí que eu tava pensando, que eu ouvi algumas pessoas reclamando que achou o jogo meio travado nesse sentido, de ser lento, dos personagens serem mais devagar. Mas eu não acho que necessariamente um jogo de beat'em up tem que ser feito por ninjas. Parar pra lembrar, por exemplo, Final Fight. Final Fight é um jogo antigo pra caramba, que a jogabilidade era mega travada, saca? E só foi resolver isso quando botaram uma mulherzinha no Final Fight 2, que ela era mais ninja. Tudo bem, isso não tem problema nenhum, tá? Mas o que acontece é o seguinte, Final Fight é um jogo de 89, com todas as limitações técnicas e tecnológicas que a gente tinha em 89. Uhum. Você, quando faz um jogo agora novo, você vai por dois caminhos, né? Foi o que a gente comentou semana passada. Ou você entra na questão da nostalgia usando elementos daquela época da jogabilidade pra colocar no seu jogo, como o Scott Pilgrim fez, com a questão do gráfico e alguns ideais de beat'em up antigos. Scott Pilgrim é um jogo retrô, mas que não tem jogabilidade travada. Não tem jogabilidade travada, né? O Double Dragon já tá utilizando toda uma ideia, né? A questão dos personagens e do cenário, etc, do jogo antigo. Você não precisa ainda usar. Sabe por quê? Do jeito que eles fizeram, ficou parecendo que eles pegaram o jogo anterior, botaram os sprites maiores e fizeram o Turtles in Time Double Dragon. O que eu acho, pra mim, é que se você pensar num jogo tipo Scott Pilgrim ou Castle Crashers, que são personagens bonitinhos, pequenininhos, cabeçudos, que são rápidos e correm, pulam e tal, faz sentido ser um jogo mais rápido, mais fluido. Eles são SD, eles são caricatos, né? É, caricatos. O Double Dragon são dois playboys parrudos, jiu-jiteiros, moleque. Eles não vão sair dando pulo ninja por aí, não. Eles vão é pegar na mão mesmo. Mas nessa questão da movimentação, lá, você tem que ver também como que isso encaixa na jogabilidade da luta contra o inimigo mesmo. Porque não, eu acho se fosse muito rápido você poder andar, então beleza, não tem pra que chefar o bobo que aparece diversas vezes durante a luta, ter um movimento que ele fica invencível e balança os braços pro lado se tu pode correr rápido pra longe dele, entendeu? Tu tem que encaixar, além dessa questão dos bonequinhos do Scott Pilgrim serem caricatos e SDzinhos em interrompês, ser cabível tu ter ele andando mais agilmente na tela, e no Double Dragon ele ser, não realista, entendeu? Mas não ser tão caricato assim, até a questão dele poder encaixar na jogabilidade, porque ele é muito técnico essa parte da luta, se tu for ver que o teu personagem tem movimentos que tu vai poder encaixar em combo, e o Kambu faz jungle, e tu pode pular com o cara junto quando tu decola ele e continuar o combo, e tu vai ter frame de invencibilidade, o inimigo vai ter frame de invencibilidade, tu vai ter que dar counter, entendeu? Uhum. Acho que se a movimentação fosse mais fluida, poderia atrapalhar um pouco aí. É, a questão é o seguinte, eu achei o jogo travado, mas não achei ruim exatamente por isso que você falou. Ele foi feito pensando nisso, então tem questão do jungle, tem questão do tech, então não é má programação, só não me agradou porque eu acho que não tem necessidade do negócio ser assim, mas ele foi planejado assim e foi bem executado assim, é só uma questão de preferência, eu tô com medo, eu tô com medo que muita gente tá malhando o jogo por causa disso, quando eu não acho que é uma coisa que foi feita pra ficar ruim, é porque as pessoas estão acostumadas aos beat'em ups dessa geração, que são coisas que tem dois, além do Double Dragon tem dois falando mal do jogo por causa disso, as pessoas estão acostumadas com os outros dois jogos de beat'em ups que a gente tem por aí, entendeu, que são mega caricatos, mas por isso eles são rápidos, são mais ágeis, e quando você tenta fazer algo mais no estilo de antes, de andar, correr não é um recurso, por exemplo, no Scott Pilgrim e no Castle Crashers, correr é um recurso que você usa o tempo inteiro, toda hora você tá correndo de um lado pro outro, dá dois tecos pro lado, corre. No Double Dragon não é pra você fazer assim, Double Dragon é pra você correr de vez em quando. Pegar impulso pra pular, talvez. Isso. É, assim, ó, até porque o jogo não é longe de ser perfeito, o jogo é bom, assim, ó, é bonzinho, tá? É bonzinho, mas não é a movimentação que chegou a me atrapalhar nisso, entendeu? Uhum. Por exemplo, é que eles quiseram fazer o jogo com a mobilidade mais travada intencionalmente, mas beleza, não me coloca sessões de plataforma com buraco na porcaria do jogo, entendeu? Uhum. Se irrita. Coisa que e não precisava ter, né? É, e era armadilha no meio da fase, isso daí é irritante. Ou então, uma questão como a gente falou, o personagem ele tem uma série de stances, que são as poses de luta, né? Uhum. Que definem os atributos que ele vai ter equipado. Tu evolui essas stances pegando as fitas ao longo do caminho, e tu também tem magias, que tu equipa uma magia e pega essas fitas pra aumentar o nível da magia. E essas magias são velas diferentes, né? Hadouken, Tetsujin. Exato, o Dragão Shiryu, e por aí vai. Se bem que o Tetsujin eles já faziam, né? O Tetsujin que eu acho que foi imitado do Double Dragon. É o clássico, né? Mas só que tu não tem muito controle do que tu evolui, sabe? Então eu tava jogando, por exemplo, eu tava dando pouco dano aos inimigos, porque todas as minhas instâncias estavam com nível baixo, então eu peguei a instância de ataque, power, que dá o ataque maior em detrimento dos outros atributos. Só que só tava vindo fitinha da defesa. Fitinha da defesa toda hora. Chegou uma hora que eu tinha tanta fitinha da defesa que o ataque da fitinha da defesa tava maior que a fitinha do ataque. Então outra coisa que depois que tu descobre e tu evolui alguns nivezinhos, tu não para de usar, é que acho que uma das últimas instâncias é aquela que quando tu dá um hit no inimigo, tu recupera life. Uhum. E tu só consegue as fitinhas dela lá no final da fase, no final do jogo, nas últimas fases. Então quando tu vai começar o New Game Plus e tu tem essa instância no nível bom, tu vai jogar o New Game Plus passada a primeira metade do jogo e não vai pegar uma fitinha sequer dele. E embora tu possa comprar na lojinha do velhinho lá níveis pra fitinhas com dinheiro que tu acha durante o jogo, ele não deixa comprar de todas. Cada lojinha tem de algumas. E eu não encontrei uma lojinha que tenha dessa instância, entendeu? Ah, é porque as lojinhas são escondidas, né? Algumas são escondidas, entendeu? Algumas é escancarada, outras são escondidas. Ah, já na primeira fase escancarada só. Eu encontrei três. A primeira fase foi escancarada. Aquela que é no interior do Japão, tem uma porta que tu pode entrar, tem lá o carinha da loja. Uhum. E na base do inimigo tem uma que tem uma. Aquelas fitinhas amarelas de Police Line do Knox Cross, etc., que tu consegue quebrar o negócio e entrar. Pô, eu vi uma com Killer Asas que era uma plataforma que se você cair, você não morre, você chega na loja. Ela tem uma setinha pra baixo, né? Na fase. Ah, imaginei, cara. Porque tinha porque tem um troféu que. Destruir tem um troféu TV. Que tu tem que ter essa TV e uma TV lá embaixo que tu não consegue alcançar, de repente, por ali. Não, é outra fase. Essa da TV é uma outra coisa. Mas enfim. Então esse negócio que no início eu achei escroto, mas acaba ficando legal com o Metsumei. Como eu falei, alguns inimigos têm frames de invencibilidade, né? Que nem nos outros beat'em ups, que enquanto tu tá dando hit no inimigo, ele tá lá que nem um João bobo babaca apanhando de ti, sabe? Uhum. No início eu achava escroto, porque eu começava a dar um combo, daí o filho da puta pegava uma faca e me saqueava. Aí eu percebi que isso também é intencional, pra que tu dê a porcaria do counter no movimento do inimigo e entre em modo Gleam. Uhum. Gleam Hold, que aí tu fica mais poderoso por algum tempo, né? Você ficar esquivando, rolando no chão pra esquivar os golpes. Aí tu, se tu der um hit, o counter no exato hit do inimigo, tu consegue ter esse bônus. Então, isso é feito intencional. Até porque o teu boneco também tem alguns frames de invencibilidade que o inimigo não consegue parar, né? Entendi. E não sei se vocês terminaram o jogo, mas eu terminei. O final é só piada. É muito engraçado, acho. É engraçado. Assim, aí que eu falei que o negócio foi feito pra. O negócio? O negócio? O jogo foi feito pro pessoal pra se divertir mesmo, porque é zoado, né? Uhum. E ele tem o troféu de completar o jogo mais engraçado. É o melhor troféu, fato. Cara. O melhor troféu. É o melhor troféu de completar jogo que eu já vi de todos. Eu não vou entregar o que é, uhum. Mas vocês vão ter que jogar e terminar pra ver, cara. Eu tava vendo que eu tava achando assim, engraçadinho, homenageei aquele outro tal jogo, né? Que todo mundo tá terminou. Porque vocês sabem, né? Que tipo, aquilo ali foi paródia total daquele outro final daquele outro jogo que todo mundo terminou, né? Olha só, aquele outro final daquele outro jogo. Entendi, só que não. É homenageando o final de Portal, né, cara? Tipo, caralho, verdade! Puta. O vilão contando toda a história do jogo e tu foi lá e enfiou a porrada nele. Basicamente é o final de Portal. Né? E aí tem essa surpresinha no final que tu ganha o troféu. Cara, eu fiquei 5 minutos rindo aqui, foi muito lindo. Não, mas a música do final é muito foda. E tem todos aqueles negócios, elementos que tiveram nos jogos que a gente jogava na infância, tipo, do The Split and Ups, que era ridículo. Tu bate robô, tu bate morto-vivo, tu vai pro espaço, entendeu? Uhum. Não, cara, é muito foda na hora que eles puxam o fôlego. Caraca, estamos no vácuo, é melhor nós tomarmos o fôlego. Não, cara, o jogo é muito louco, cara. Você entra num dojo, de repente o dojo. E antes de entrar no dojo, né? Olha, parece ser uma armadilha, mas queremos salvar a Marion. Aí entra no dojo, o dojo. Decola pro espaço sideral e começa a fazer Space Dojo e você. Completamente normal. Então, cara, eu recomendo que quem tem PS Plus tem obrigação de pelo menos experimentar, porque é de graça, né? De graça, né? De graça. E quem curte beat'em up e não tem PS Plus, acho que, cara, vale a pena. Vale a pena jogar com um amigo. É, também. Jogar sozinho não vale a pena, não. Não, jogar pagar pra jogar sozinho não vai valer a pena, não. Acho que ele ainda não tem. tem co-op online, mas vão atualizar com co-op online. É uma pena, eu achei isso. É, muito ruim isso aí, mas prometeram que vai ter, espero que eles cumpram. Se tu curte os beat'em ups clássicos, vale muito a pena. Vale muito a pena rejogar o jogo, porque, como a gente falou, ele tem muito easter egg, ele tem coisas secretinhas na fase, das fases, né? E tu tem muita evolução do personagem pra abrir, porque tu termina o jogo, tu vê que tu tem muita instância aberta pra chegar no nível máximo, muita magia pra chegar no nível máximo. E, cara, eu curti, ele exige, ele não é um jogo fácil, tu vai morrer várias vezes até tu aprender a enfrentar os chefes, né? Ainda mais quando tu joga em dificuldades maiores. E é isso, cara, eu curti o jogo, não é o Scott Pilgrim, mas é bacana. Olha só, muito bonito. Muito bonito. Cara, eu me diverti bastante jogando, foi muito rápido. Eu e o Clerado, Clerado chegou aqui, aí, tô de bobeira, vou chegar aí. A gente zerou, pum, acabou. Mas, cara, foi divertido. Acho que talvez, se tivesse, sei lá, rachado eu e ele, $5 cada um pra comprar o jogo, se não fosse de graça, eu acho que teria valido. Pô, cara, eu comprei, porque eu não sou PS Plus, sabe? Dá mole. Agora eu nem tenho mais o PS3. É verdade. Aí deixa dando mole. Lucas Lee. Também conhecido como Lucas Lee, né, cara? Também conhecido como Lucas Lee agora, né? Também conhecido como Capitão América ou Tocha Humana. Então, deixa eu te perguntar uma parada rapidinho. Sim, cá entre nós. Fala aí, cara. O que você quer saber? Ah, vai. Porra nenhuma! Boa, moleque! Não, na verdade, eu tô tentando jogar o Mass Effect 2 há algum tempo. Tô com 30 e poucas horas. Acho que eu já fiz as missões de lealdade de todo mundo. Eu vou entrar na porra do portal e foda-se, que a nave já tá completa. Então vou enfiar porrada. Olha só! Também jogo quase que diariamente The King of Fighters 98, ou cagando no ônibus, indo pro trabalho. Cagando no ônibus? Não, geralmente eu cago em casa e vou de ônibus, vou pro trabalho de ônibus. Sim. Eu jogo. Esse é muito interessante. Você não trabalha na privada, né? Imagina. Eu já trabalhei cagando também. Né? É, cara, é fácil. É normal. Não, ir para o trabalho na privada. Entendi. Aí realmente seria uma vitória, cara. Seria um troféu. Achievement. É verdade. Trabalho cagando. Mas aí, eu nem ia participar desse episódio, né? Eu fiz lá uma arquitetura, falei, participa não sei quem lá, né? Fiquei dando um monte de pitaco lá no nosso e-mail, até que aconteceu uma coisa aí, eu tô aqui participando. Por quê? Toda terça-feira, se não me engano, acho que nas terças feiras, a loja da Apple, né, daquele que não é telefone, né, um iPhone, atualiza. E atualiza e bota lá um monte de aplicativos. Nessa última terça-feira, a atualização da App Store da Apple recebeu um jogo brasileiro novo, cujo criador, por acaso, é um ouvinte nosso, e mandou o jogo aqui pra gente olhar e jogar aí, por que não? E aí o nosso ouvinte, o Gabriel, mandou pra gente na divulgação do jogo dele, né, que ele fez sozinho, sem ajuda de ninguém, só uma música que não foi dele. O nome do jogo é Poster Dash, e é desse jogo que eu vou falar agora. Incluindo os ouvintes, que legal você. Olha só. Bom, qual é a história por trás do jogo, né? O Gabriel contou pra gente lá no e-mail que há 6 meses, né, de 6 meses pra cá, ele veio trabalhando nesse jogo. Depois eu descobri lá, olhando na App Store, que não é nem o primeiro aplicativo que ele fez. Ele tem um outro lá chamado Hold the Bus, né, que você segura o ônibus, que é até interessantezinho, é um button mashzinho, de você ficar apertando igual um maluco porque o seu personagem tá pendurado na porta do ônibus, assim. É pra não cair. Bem brasileiro mesmo, bem, né, bem brasileiro. Assim, Hold the Bus. Não, é legal. É bem simplesinho, né? E ele lançou agora o Poster Dash. A história do Poster Dash é extremamente simples, mas é de uma simplicidade criativa que fiquei impressionado. É o seguinte: você é um cachorro. Você é um cachorro, que na verdade é um desenho. Você é um cachorro desenhado em um pôster de uma exibição canina. Olha, você é um cachorro bonitão lá, felpudo, que tá de frente com um pódio. A Matéria Azul. É tipo a Matéria Azul, é a raça da Matéria Azul, só que ele tem a cara pretas. É, um cachorro lobo, assim. E você tá lá num pôster de uma exposição canina e tem uma série de pôsteres ao seu lado, né? Você tá lá uma parede. E aí tem um incêndio que começa a queimar todos esses pôsteres. E o incêndio, eventualmente, uma hora vai chegar em você. Pra que você sobreviva ao incêndio, você tem que sair correndo pelos outros pôsteres da parede pra que o fogo não te pegue. E essa é a premissa do jogo. Então é um jogo muito parecido. É um jogo desses Endless Runners, né? Que tem bastante por aí hoje em dia. É que você não anda com o personagem. Você só pula e ataca e coisas desse tipo. Fica na Fallout e... É, o exemplo que eu gosto de citar é o Robot Unicorn Attack. Robot Unicorn Attack é muito famoso. O Adult Swim. É, que é fabuloso e tem a melhor trilha sonora de todos os tempos. Que cara, eu quase fui no show do Erasure. Do Erasure? É. Só que eu pensei, meu Deus, será que eu vou no show do Erasure e eles não tocam Robot Unicorn Attack? Cara, imagina. Não, não, não, com certeza tocam. É a música mais famosa da banda, cara. Quer dizer, eles devem fechar o show com quem, essa música. É, será que tem unicórnio no show? Unicórnio e robôs? Oh. E o jogo é exatamente nesse estilo do Robot Unicorn Attack, do Monster Dash também, que é um jogo da Half Brick, que é a empresa que fez aquele Age of Zombies e aquele Jetpack Joyride, né, também o Monster Dash é nesse mesmo estilo. E eu tô jogando aqui desde que a gente começou a gravar e não parei ainda. Então realmente é um jogo que é bastante viciante. Ele tem uma série de pontos fortes e pontos fracos que a gente vai tentar resumir aqui agora nesse review. Bom, primeiro, é um jogo de 99 centavos de dólar, né, tá na iTunes. Ele é pra iPhone, ele roda no seu iPad também, mas aí pra quem tem iPad sabe que é naquela configuração de emulando um iPhone, né? Fica uma telinha pequenininha, você pode dar um zoom e fica um 2x, fica o tamanho da tela do iPad mais ou menos, mas não é a mesma coisa. Então aí os gráficos não ficam tão bons. Eu cheguei a jogar no iPhone de uns amigos meus do trabalho, e aí realmente no iPhone diretamente, eu joguei no 4S, fica bem melhor, fica bem mais fluido, porque é otimizado pra isso. Uhum. Tá? Então pelo preço já vale, tá? Primeiro ponto muito forte do jogo. É o jogo mais barato que foi falado aqui hoje, com certeza. Isso. É o jogo mais barato que não, o Cave Story é de graça. É verdade, Cave Story é de graça. Eu não paguei por Double Dragon Neon. Pelo Dragon Neon. Eu não paguei pelo seguinte, eu não pirateei o jogo não, tá, gente? O Gabriel me mandou uma chave dele, do jogo, e nos mandou mais três chaves pra gente sortear, a gente tá sorteando aí, inclusive. Mas se tiver algum ponto forte que trabalha na Nintendo, quiser dar um jogo pra testar, eu também testo, faço review. Ouviu, Brooks? Só da Nintendo, se você estiver fazendo um jogo muito maneiro, ele tá cagando pra você. Foda-se. Foda-se. Não vai rodar no meu computador, cara. Não roda em limbo, porra. Isso é um ponto. Eu falei pra tu jogar a porra do To The Moon e tu não joga até agora. Tu fica jogando essa porra aí no Wii. Calem a boca que vocês já fizeram. Eu joguei o prólogo já, cara. Jogou o prólogo de um jogo de 2 horas. Parabéns. Primeiro ponto forte do jogo é o próprio mascote, o cachorro. O cachorro é muito maneiro, cara. Ele tem um cachecol vermelho. Assim, eu não sei se é o cachorro do caminho. É que sei lá, cara. Ele é muito maneiro, cara. Ele late de vez em quando. Ele é muito maneiro. Ele late de vez em quando. Aí, parabéns, late pelo seu. Aí, foi genial. O cachorro late de vez em quando, cara. Ele late. Muito bom. Aí, tem cachorro que não late, tem cachorro que é mudo. Você nunca viu um cachorro mudo. Eu tô sendo preconceituoso, né, com os cachorros. Preconceituoso pra caralho, Todos os cachorros cortam as cordas vocais do cachorro só pra ele poder ver em apartamento. Porra, vizinhos, aprendam a ouvir a voz do cachorro e apreciá-la. Sabe uma coisa que eu acho muito mais foda do que o cachorro latir? É o cachorro pilotar espaçonave. Pois é, esse é o segundo ponto interessante do jogo. Eu tenho umas críticas a ele. Bom, o jogo, a dinâmica do jogo é o seguinte: você vai passando pelos pôsteres e completando objetivos diversos que os pôsteres vão te dando. Por exemplo, um dos pôsteres é uma cidade. É uma cidade lá meio isolada. Os cenários são simples, tá? E esse cenário da cidade, por exemplo, tem 3 itens ao longo dela: caixa de papelão do Metal Gear Solid, hidrante e caixa de correio, caixinha vermelhinha de inglês. Tá? E quando você dá dash, você destrói qualquer um desses itens. Tem objetivos que são destruir 25 caixas, destruir 25 hidrantes, destruir 25 caixas de correio, tá? E aí você vai correndo. E tem itens no meio do jogo, no meio das fases. Uma que é uma patinha de cachorro, que é pra recuperar energia, e uma que é um foguetinho. Quando você pega 3 foguetezinhos, em qualquer fase, em qualquer momento, você entra nessa fase espacial, que é ele pilotando uma navezinha, fica uma espécie de shooter vertical, só que sem o shooter, porque não atira em nada. E as gemas, né, os cristalzinhos que vão aparecendo ao longo da fase, você vai pegando, e esses cristais você coleciona pra comprar naves novas, que tem que tirar de meteoros, etc. Quando a gasolina do seu foguete acaba, você volta pra fase normal. Mas aí, realmente, eu confesso que eu não reconheci a lógica de pra que fase você vai. Às vezes eu tô na fase da cidade e vou parar na fase do Egito Antigo. Ou então na fase do matando porra gigantes. Não tem muito sentido, não. É, nesse aspecto. Ou eu, pelo menos, sou muito burro e não reparei. Tá? Outra fase é a fase do Egito Antigo, que você tem lá no fundo das pirâmides e aquela coisa lá que eu esqueci o nome, a esfinge. E no primeiro plano tem um jarro, múmia e sarcófago. E tem, igualmente, achievements que são destruir sarcófagos, x-sarcófagos, múmias ou X vasos do Egito Antigo e pegar moedinha. E as outras fases são uma fase que é realmente assim, a crítica que eu faço a ela é que ela não oferece desafio nenhum, que é uma fase de plataforma, que é um cenário preto e branco praticamente, que tem uns prédios ao fundo. Que a única coisa que acontece é você ter que pular umas plataformas que aparecem no caminho. Realmente não tem nada além disso. E o achievement que aparece nela é ficar 1 minuto com energia cheia, que é simplesmente não morrer, porque não tem nada que tire energia na fase. E a fase que é até legal, assim, que foi uma homenagem que ele fez ao site Matando enfrentando robôs gigantes, que é uma fase que tem um monte de pedaço de robô assim no chão. Inclusive é o mascotezinho do site, é bem legal. Olha só. É legal isso, divertido. É, legal. Inclusive essa é a fase que aparece menos, assim, a fase mais legal, mas é infelizmente a que aparece menos. Então ficou muito legal assim o design dessa fase, tá de parabéns, ficou muito bom. É porque lá você é fanboy da galera da MRG, então tranquilo aí. Você diz isso toda semana, não sei porquê, assim, nem ouço. mas ficou muito bem feita essa fase, as outras são mais simples, assim. A do Baixo Frente Soco parece melhor que todas elas. Um outro ponto importante, acho que interessante do jogo, é a fluidez da animação. A animação é muito fluida. Então, mesmo no iPad, que teria tendência a travar, porque não é otimizado pro iPad, o jogo flui muito bem. Então, nesse aspecto, assim, a programação dele tá excelente. A dificuldade eu também acertou na mão. Por mais que seja simples, não tem muitos elementos de jogo com quais você interaja, fica até um pouco cansativo depois de um tempo. Embora eu esteja jogando aqui pra uma hora e meia, desde que a gente começou a falar e não parei, a dificuldade ele acertou bastante, assim. O jogo tem uma dificuldade razoável, tá? Não chega a ser frustrante, porque eu morri toda hora, mas também não é simples. Então, eventualmente, assim, você erra um pulo, ou você dá um dash na hora errada, e você acaba tomando dano. E aí, com 3 danos, você morre, e é game over direto, recomeça do zero. É o suficiente pra você estar na privada lá, jogando, e de repente mijar fora da bacia? Pois é. É bem nesse nível, tá? Começa tudo de novo. Começa tudo de novo se você morrer, é verdade. Ok. Tá. Agora, as gemas que você vai pegando ao longo do tempo, não, isso é acumulativo, tá? Um problema com isso é porque a primeira nave você pega, acho que com 100 gemas, se não me engano. A segunda com 1.000. A terceira com 10.000. Igual? Tô achando que esse 10.000 é muito fora da curva. Eu peguei 1.000 gemas há pouco tempo. Eu tô uma semana com o jogo. Também eu joguei pouco, mas eu tô uma semana com o jogo, eu peguei 1.000 gemas agora. Se bem que se você for pensar que você vai ficar jogando esse jogo vários durante muito tempo, você vai realmente recuperar as gemas todas. Por fim, à medida que você vai dando dash, vai destruindo itens pelo caminho, o jogo vai ficando mais acelerado. Então a dificuldade vai aumentando. Então te exige um tempo de raciocínio melhor. Nisso, a programação tá excelente, assim, não tem nenhuma crítica. Primeira crítica que eu faço é. Tem que ver isso aqui. Eu até olhei no atualização que eu baixei aqui agora para do aplicativo. É escrito atualizando com a frequência, isso é bem legal, porque mostra que ele tá trabalhando aí em cima do jogo. É o seguinte: às vezes, quando você muda de fase, os objetivos não são atualizados. Por exemplo, você cai na fase do Egito Antigo e aparece assim: você pausa o jogo e tá lá, objetivo: destruir 25 caixas de correio. Quando as caixas de correio, na verdade, são de outra fase, são da fase da cidade. Então tem que dar uma ajeitada nisso aí, porque eu não sei, por exemplo, se eu destruir 25 múmias, mesmo que o objetivo não seja esse, eu conquisto o troféu, entendeu? Não sei, não fica evidente isso. A fase do espaço, ela parece que é meio deslocada, assim, parece que o único objetivo dela é ficar conseguindo gema pra comprar a nave depois. Não sei se isso é muito atrativo, assim, realmente não me atraiu. Eu não sei se... Pô, mas é um cachorro numa nave, cara. É muito maneiro isso, mas eu queria que tivesse, por exemplo, queria que fosse uma fase de shooter, por exemplo, entendeu? Entendi. Eu senti falta disso. Em vez de ficar pegando gema, podia ser de ficar destruindo inimigo e aí fazendo outras coisas. Por exemplo, meti a porrada nele. talvez na fase do Baixo Frente Soul, quem sabe. E, por fim, outro ponto de melhoria também é tentar trabalhar mais como é que essas interações com o cenário servem pra alguma coisa. Por exemplo, as moedas. As moedas dão ponto, mas elas não fazem muita coisa além disso. Talvez fosse interessante implementar uma coisa de vidas no jogo, né? Em vez de você morrer direto, você, sei lá, dá um continue pro cara em função das moedas que ele tem. Você incentivar o cara a pegar a moeda pra ele ter o continue depois. Sei lá, 1.000 moedas dão continue, não precisa ser nada, tipo 100 moedas. Acho que faria as moedas terem algum sentido. E, por fim, acho que vale muito a pena ele dar uma olhada em outros jogos do tipo, por exemplo, o Monster Dash, da Half-Brick, que é $1 também na... Tem pra Android, acho, se não me engano, esse também. Os jogos da Half-Brick, em geral, tem pra Android. Que é um jogo do mesmo estilo, né, do Monster Dash, só que, no caso, é um jogo de tiro, então você atira, né, à distância, não é uma coisa tão imediata de você ter que desviar das coisas como é o Monster Dash, e nisso acho que ele leva vantagem, e o mascote também é muito mais carismático, mas o Monster Dash, por exemplo, ele interage com o cenário de melhor, né, de outras formas. É claro que, e aí vem o principal, né, o Gabriel fez o jogo sozinho, ele sentou lá 6 meses, aprendeu, procurou um engine, ele até contou isso pra gente no e-mail que ele mandou semana passada, procurou um engine que servia, falou, eu quero fazer um jogo assim, começou a desenhar e fez, o jogo tá pronto. Tem poucas fases ainda? Tem problema de programação? Tem, qualquer software tem problema de programação. Eu, por exemplo, aqui descobri que eu sou tão bom no jogo que eu zerei a contagem dele. Eu tô agora com 1.36 E mais 0.6, ou seja, eu tô com 1 milhão de pontos, só que o número de caracteres que tem aqui na programação não cabia isso tudo. Então eu tô com 1.36 neperiano elevado a 6. Eu sou sinistro, eu zerei enduro. Mas vários pontos de melhoria que dá pra ver, ele já fez uma atualização, por exemplo, né? Eu, quando abri aqui pra jogar o jogo agora durante a gravação, já vi que tinha uma atualização lá e fiz a atualização. Já melhorou algumas coisas. Então acho que ele vai conseguir melhorar bastante no jogo ainda. Tem que aproveitar que tá começando agora e fazer essas melhorias o mais rápido possível, que aí você consegue ter uma cauda legal depois, um turo. É, e o mais importante, a lição que fica, a exemplo desses outros jogos independentes brasileiros é que a gente vê. E Clerazos é um cara que desenvolveu vários jogos, lá tá sempre indo lá no Simpósio Brasileiro de Games levar os jogos dele, que é uma coisa assim que a gente vê muito, que é o cara entra na faculdade de computação ou de engenharia eletrônica, ou engenharia de computação, com essa ideia de querer fazer jogo, mas aí quando chega no terceiro período desistiu. Ah, não quero mais, porque foda-se. Ah, não, se você quer fazer realmente, não tem motivo pra você desistir. A única coisa que te impede é a sua vontade de querer fazer ou não vontade de querer fazer. Tem uma série de ferramentas. Tem vários eventos, game jams, que acontece todo ano, que você junta com essas outras pessoas, troca experiência. É. Então, cara, nego hoje tá com a mão cheia, coisa que 10 anos atrás você não tinha um cenário igual. Por exemplo, quando eu entrei na faculdade, né, o Killeras entrou um ano depois, em 2004, não era assim de forma que é hoje, mas também não tinha nenhum impeditivo. É claro que não tinha Play Store da Google, não tinha App Store pra você colocar essas coisas do V, mas não te impedia de fazer. Claro que hoje é mais simples, mas não quer dizer que 8 anos atrás não fosse. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, o professor Esteban, que hoje é da UF, na época era da PUC, tinha um grupo de estudos no Centro Universitário da Tijuca de jogos. Eu cheguei a participar com o pessoal da minha turma, a gente desenvolveu algumas coisas, tá? Então, hoje em dia não falta oportunidade. Se você quer fazer, senta e faz. Se vai vender, eu não sei se o Poço Deste tá vendendo bem, enfim, não sei, não cheguei a conversar com ele sobre isso. Se vai vender bem, se não vai, não sei, você não vai saber até você tentar. Então senta, faz o que você quer fazer, dá pros seus amigos jogarem, faz, sei lá, faz pra Android, que é mais tranquilo de fazer, me parece, mas mais simples de fazer, porque você roda em qualquer computador ou SDK. Não precisa ter o Mac, porra, maior barreira de entrada. É, a principal barreira de entrada pra fazer jogos pra App Store é o Mac. É claro que, se você quiser monetizar, eu vou ser bem sincero com você, vai pra App Store, porque Android é mais difícil monetizar, porque as pessoas têm uma predisposição menor a pagar por aplicativos. Exceto se você conseguir viralizar o seu. Tipo, o Angry Birds hoje é de graça, mas tem tanta propaganda e, cara, paga tanto pra botar propaganda nele que realmente não precisa ser pago. É claro que você pode fazer em Network Chase, pode fazer um monte de coisa, mas enfim, se você quer monetizar, acho que é melhor ir pro iPhone. Se não quiser, vai pro Android. Então, a lição que fica principal é essa. O jogo hoje, o Poster Dash, é um jogo mediano. Eu recomendo as pessoas jogarem, se você tiver a oportunidade de tiver um iPhone, tiver um iPad, iPhone sobretudo, porque ele é feito pra iPhone, jogar, porque é barato, é R$2, não vai fazer falta a ninguém, não toma café amanhã na hora do almoço, depois do almoço, compra o jogo e joga. É bem viciante, tá? Estourou o que é o tempo? Não, vai falando, cara, esquece aí. Tudo bem, tá? O jogo é bastante viciante, tô aqui jogando uma hora e meia, então acho que vale a pena. E parabéns ao Gabriel pela iniciativa, parabéns a todo mundo que senta a bunda 6 meses e corre atrás de um sonho, é isso que tem que fazer mesmo, tá? Então, assim, eu tô esperando. Cara, chega, moleque, chega, eu tô levantando aqui, tô indo correr atrás dos meus sonhos, cara, valeu, foda-se. Tchau, podcast. Não, eu tô perdendo meu tempo aqui no podcast, cara, vamos todo mundo tomar no cu. Vá atrás do seu sonho, cara, não desista, tá? Em breve. Senta e faz. Em breve, episódio, sei lá, 112 do Baixo Frente Soco, os desafios do mercado brasileiro de desenvolvimento de jogos. É, o episódio prometido desde os números 50. Assim. Isso, valeu. Um dia vai sair. Esse eu gosto de jogos. Moleque, você sei lá, uma bruxa conjurando algum bicho, não sei. Mas é tipo isso. Nós aprendemos muitas lições hoje, não aprendemos, Clerazes? Porra, cara, pra caramba. A gente aprendeu a ler a última história, a gente aprendeu a dar porrada ouvindo músicas dos anos 80, a gente aprendeu a invadir cavernas obscuras. Aprendemos a fazer operações de adição em histórias de caverna. Olha só. Uau. A gente aprendeu a não jogar fora a nossa Wii, gente. Nossa Wii é muito legal. Isso é muito importante. E aprendemos também a correr com cachorros de pôster. Cachorro? Uhum. Cachorro? Aprendemos a correr atrás dos nossos sonhos. Persiga os seus sonhos, cara. Cara, sempre os seus sonhos. Sempre foi muito anime, cara. Foi aquele negócio, cara, corre atrás dos seus sonhos, não desista nunca. Se você não gosta de anime, pega então o Rock Balboa, o Rock 6, o discurso dele pro filho, ou então aquele filme do Will Smith, o filho dele joga basquete, e ele fala, para não jogar essa porra, depois ele fala, não deixa ninguém falar. Em Busca da Felicidade, é. Ou então ver um filme desse aí que tem discursos bonitos, assim, eu recomendo o Ronk. Aprendemos discursos bonitos hoje, né? Isso que é importante. Então, faça um discurso bonito, por favor, Ogro, pra motivar as pessoas a mandarem um e-mail para colaborar com a opinião delas no baixofensor.com. Mais de e-mail é muito importante, as pessoas se motivam em perseguir seus sonhos quando você incentiva, colabora, dá sua opinião, o combustível de todos os podcasteiros, blogueiros da comunidade de jogos, receber esse apoio, o feedback da galera é muito importante, mande um e-mail para eu não lembro porque eu sou do outro blog. É isso aí. Mas é importante ter fotos, se você é menina, ter fotos, né? Nem vou falar o quanto isso motiva. É uma motivação que eu vou levar pra daqui a pouco. Brooks! Eu ia falar pra se for menino, manda foto também, mas o nerd do flácido não é legal. Então, peraí, qual é o seu interesse? Você tá namorando, cara. Não tá? Ah, tô, mas foda-se. Foto? Se você fosse ensinar então pro seu namorado como você manda um e-mail pro baixo frente, qual seria o endereço de e-mail que você iria dizer para ele? Eu ia dizer que você precisa. Eu também quero fazer uma coisa bonita e poética. Caraca, não mijar, gente. Puta que pariu. Caralho, anda logo. Por isso que eu mijei antes da gravação. Eu mijei também antes, mas eu fiquei me vendo com a cola. A gente ouviu você mijando, Clerado. Foi muito poético e bonito também. Mas eu ia dizer que legal você ter e-mails que formam uma comunidade debaixo do frente só, Kika. E olha só. E aí todo mundo fica feliz. O e-mail é para eugostodejogos@baixofrentesoco.com. É isso aí, o Twitter. E lapso. Twitter.com/baixofrentesoco, facebook.com/baixofrentesoco, vamos mijar. Isso aí, Steam Community /baixofrentesoco. Vamos mijar. Baixofrentesoco tudo junto e. Que é o twitch.tv/baixofrentesoco, vamos mijar. Nós já sorteamos lá o Torchlight 2, foi muito maneiro, vamos sortear mais jogos, vai ter mais sorteios aí no Facebook. E vamos mijar até semana que vem. Valeu, lá. Então, por favor, Ogro, enquanto eu vou mijar, faça um jabá aí. Jabá, felixdown.com.br, você vê também podcasts do Baixofrentesoco, podcast SideQuest, podcast SideCast do Felix Down e também. Podcast SideCast. Ou Objection também tem lá. E os videozinhos que eu gravo com o Sr. Kulo, meu companheiro de aventuras. Normalmente é First Attack, qualquer coisa. E é isso aí, galera. E tem vídeos com as melhores vinhetas de desenho com o Ogro que existem. Ó, tu fez uma participação especial no último vídeo, tu viu? Eu? Ainda não. Vê aí que eu tava jogando e tô aparecendo Ninja Inimigos Online. Então é isso aí, galera. Abraço e até semana que vem. Abraço. Tchau. Eu vou lá mijar. Tchau. Logo, logo vai cagar. É importante que as pessoas morram com uma certa regularidade pra que as pessoas tenham que comentar no Facebook e dizer que first, primeiro a saber que você não morreu. Entendi. Realmente, depois dessa, cara, eu vou ser o primeiro a comentar no seu Facebook quando você morrer. Mas... Assim, sério, esse entendi que vocês estão mandando é por causa da menina da telefônica, oi, vivo, sei lá, qualquer parada, que fica entendi. Não, é porque quando eu entendo as coisas, eu falo que entendi, assim, pra deixar o interlocutor ciente, entendeu? Quando eu não entendo, eu também digo que entendi pra que ele consiga falar. Seja educado, entendeu? Bom, como ninguém entende o que eu falo, porque eu falo muito rápido, eu também ouço e entendi o tempo todo. É verdade. Entendi. Tem que ser tá falando de novo, tá picotando de novo o que você tá falando. Caralho. Eu tô ouvindo normal, cara. Eu também tô ouvindo normal. Só tô ouvindo aí. É melhor confiar em mim. Pô, mas quem tá gravando? Eu. Ah, então relaxa. Então foda-se você, puto. Beleza. Mas... quando vier reclamar na minha cabeça, que eu vou estar achando que ninguém te falou. Vai todo mundo tomar no cu. E aí, no mesmo dia... Você acabou o review, você não jogou nenhum jogo, foda-se. Cala a boca, cara! O meu review não é o seu, você já falou. Ai... sacanagem. Splash Moral! Acho que fica quietinho pra falar. Splash Moral. É a noite já, tá, brincadeira. Agora... That's how dinosaurs says. O que você ia falar? E mandou o jogo aqui pra gente. Pra gente olhar e jogar aí, por que não? É, cara, quem tá cortando unha? Oh, sorry, foi mal. Cara, cortador de unha do ogro, cara, é bizarro assim, sacou? Porque sempre que ele corta a unha dá pra ouvir. Caraca, meu, ele corta a unha todo cast. Unha, unha, jogos crescem.